Muito boa noite a todos e sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Esta noite, onde arrancamos aqui com o especial eleições do Sporting Clube Portugal, arrancamos com a entrevista ao candidato da lista B, Ricardo Oliveira. Só para esclarecer a todos os ouvintes deste programa que as entrevistas aos candidatos terão a duração de 90 minutos. Boa noite, Ricardo Oliveira, e desde já obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Mariana, João e Pedro, e tenho muito, muito prazer em estar aqui convosco. E, obviamente, com todos os sportinguistas que nos estão a ouvir. E vai ser um grande, grande programa. Vamos já arrancar com as perguntas, Ricardo, e a primeira é como é que nasceu esta ambição de ser presidente do Sporting Clube de Portugal? Oi, nasceu desde que eu me conheço, provavelmente. O meu pai é presidente do Sporting Clube de Luanda há mais de 30 anos. Eu, desde que nasci, convivo com telefones, com bolas de futebol do Sporting, com carros verdes, que não podem ser de outra cor, relógios em cima das secretárias, bolas, tudo o que tenha a ver com a cor verde e com o Sporting, o meu pai era perfeitamente. Não tive hipótese, não tive hipótese, e ainda bem que não tive hipótese. E, portanto, tive sempre uma ligação ao Sporting muito grande. E pronto, e naturalmente fui apoiando o Sporting. Lembro-me de ter sofrido quando andava na primária. Na altura, o Benfica ganhava muitos campeonatos e os outros miúdos até fazerem o que hoje em dia chamam bullying. Tinha para aí os meus 6 anos, isto era para aí em 76. E pronto, e a gente sofrer na pele as vitórias dos outros, e os miúdos às vezes são maus. E pronto, e passei por tudo isso, e pronto, e olha, e depois fui tomando um bocadinho mais contacto com o Sporting, e seguindo o exemplo do meu pai também, que foi presidente do Sporting Clube de Luanda. Não é a mesma coisa que o Sporting Clube de Portugal, obviamente, mas sempre tive um grande amor pelo Sporting, e fui acompanhando a vida do Sporting, e fui criando um carinho pelo Sporting. E obviamente depois, em alguns momentos da minha vida em que não tinha disponibilidade, não podia contribuir, não podia fazer mais para ajudar o Sporting. Hoje em dia estou numa situação da minha vida que se calhar consigo fazer um bocadinho mais, estou um bocadinho melhor preparado. E portanto, essa vontade, esse amor, esse desejo de tornar o Sporting maior é uma coisa que vem acompanhando-me Mas, ultimamente. exatamente. E falando aqui em preparação, como é que foi a preparação para este desafio? Qual é que foi o percurso aqui que foi seguido? Olha, este percurso, ao fim e ao cabo, eu fiz uma coisa com outros sportinguistas, numa altura em que as coisas se havia um ambiente complicado no Sporting, foi antes do Covid, e até aquilo depois acabou por ser um bocadinho já durante o Covid, que foram as jornadas do Jornadas. Sporting com Rumo, Exatamente. em que conseguimos juntar 50 sportinguistas, tentámos chamar toda a gente, todas as, digamos, as facções que existem no Sporting, tentámos ter lá uma representatividade de toda a gente. Essa era Nós uma tivemos das. convidados também, só que era longe e não tínhamos Convidámos, oportunidade e era à meia da semana, perfeitamente. convidámos as É pessoas, verdade. tentámos convidar todos para essa coisa, porque achámos que era importante debater o Sporting vivia um momento difícil, e tentámos convidar as pessoas que conhecíamos também, não conhecíamos toda a gente, obviamente, nem chegávamos a toda a gente, somos muitos. E portanto, aí debateu-se muito do Sporting. Mesmo aí, houve algumas diferenças de opinião nos temas fraturantes do Sporting, mas foi uma coisa muito positiva. Conseguimos elaborar um documento, nas linhas, nos temas fraturantes do Sporting, e que conseguimos entregar ao presidente da mesa da Assembleia Geral, depois, posteriormente, com as nossas conclusões de quais é que seriam as linhas orientadoras para o Sporting, mas julgo que infelizmente não serviu de muita coisa, porque nunca mais tivemos notícias em relação a isso. Mas óbvio que isso me pôs um bocadinho mais a par daquilo que é o Sporting, daquilo que se vivia no Sporting, e mais preocupado e a estudar mais profundamente o Sporting. E havia coisas que me preocupavam muito no Sporting, em diversas áreas, e portanto comecei a falar com pessoas, também me abordavam depois disso, e que me desafiavam também, e pronto, e achavam que eu podia ser uma pessoa que podia acrescentar algum valor ao Sporting. E daí nasceram muitas conversas, falei com muitos sportinguistas, Conheci gente de todas, como eu digo, todas as facções. Tenho muita honra em dizer isso, porque uma das minhas coisas que eu gostava que este Sporting tivesse era ser um bocadinho mais unido do que é. É um dos grandes desafios que acho que o Sporting tem. Mas nas jornadas conseguimos fazer isso e conseguimos sentar com toda a gente. É uma coisa boa para mim, que também não tenho guerras com ninguém, ao fim e ao cabo não venho aqui para fazer guerras com ninguém, e consegui sentar-me com muita gente. E depois, olha, passo a passo, as coisas, os desafios foram ficando maiores, houve uma maior adesão de conversas, pessoas com mais envolvência, cada vez a desafiar mais, e olha, foi muito tarde que nós resolvemos avançar, porque também não é uma brincadeira isto, não é chegar aqui e dizer, ser presidente do Sporting, claro. Não é? Tivemos que estudar um bocadinho as coisas, saber um bocadinho qual era a situação do clube, a situação do futebol internacional e do desporto internacional e das relações, a banca, os financiamentos, uma série de coisas nós tivemos que estudar, tivemos que tentar criar depois uma equipa que pudesse desenvolver aquilo que é o nosso projeto, claro. E uma vez que eu senti que tinha a equipa que eu queria, e tínhamos um projeto e que tínhamos as soluções que ainda podem funcionar no Sporting, demos esse passo. Mas foi muito recentemente. Já se falava disso há muito tempo, mas eu digo-lhe aqui que nós não tomámos uma decisão. A decisão foi tomada numa reunião com 12 ou 13 pessoas em que se lançou para a mesa, temos isto, vamos. Essa possibilidade. É verdade. E aí foi, mas já foi em janeiro, posso lhe dizer. Ricardo, e falando aqui sobre essa tomada de decisão, obviamente essa tomada de decisão veio também de uma avaliação de um mandato desta atual direção. Como é que, em termos gerais, o Ricardo avalia este mandato da atual direção do Sporting Clube Portugal? Olha, acho que neste mandato do Sporting Clube Portugal, acho que há claramente um período que são os dois primeiros anos do mandato, em que até no fim desses dois primeiros anos, não sei se vocês se lembram, mas eu lembro-me, foi isso que nos preocupou bastante, havia lenços brancos no estádio e havia manifestações de milhares de pessoas à porta do estádio, com aqueles slogans, varandas, não interessa, pronto, slogans pouco abonatórios àquilo que era a direção, e acho que esses dois anos foram muito maus, posso pôr, porque nesses dois anos existia tudo o que ainda hoje há de mal e não existiam resultados desportivos, eram maus. Depois veio o Covid, e, aliás, veio o Ruben Amorim, e há aqui uma volta gigante no futebol do Sporting. O Ruben Amorim transforma completamente a parte desportiva do Sporting, e deixaram-se fazer uma série de erros, agora falando de futebol, que se fizeram nos primeiros dois anos, uma série de jogadores que foram comprados. Se reparar, todos os jogadores que foram adquiridos nesses dois anos, não há um jogador que calça nesta equipa, e posso dizer-vos que são dezenas de milhões de euros que esses jogadores custaram ao Sporting, que foram atirados à rua, e portanto aí eu avaliar mal o mandato em termos futebolísticos do Sporting nos dois primeiros anos. Depois Ruben Amorim vem dar uma qualidade fantástica ao Sporting, porque vem fazer tudo no Sporting naquilo que tem a ver com o futebol, porque Ruben Amorim é, digamos, é o treinador, é o motivador, é o comunicador, é quase o presidente, é a cara, já ninguém dissocia Ruben Amorim do Sporting. E olha, e curiosamente deixaram de se fazer erros a nível do futebol, as contratações passaram a ser acertadas, as escolhas das equipas mais, dos escalões mais jovens, também passaram a ser acertadas. Ganhámos um campeonato nacional, que foi uma felicidade gigante para todos, não é? Obviamente. E este ano estamos na luta, continuamos na luta, e portanto é óbvio que há mérito desportivo. Mas sabe que às vezes as pessoas têm memória curta e já não se lembram daquilo que acontecia um ano e meio atrás. E pronto, para mim há estas duas fases do mandato. Agora, hoje em dia no mandato, preocupa-me que há uma série de problemas por resolver, nomeadamente financeiros. Já lá iremos, Ricardo, esse assunto. É verdade. Já lá iremos. Acho que se calhar... Tá, mas se quiser finalizar em termos... Efetivamente, preocupa-me um bocadinho que que se este know-how todo que o Ruben Amorim traz ao Sporting, não é? Porque um departamento de futebol não vive só de um treinador, o Ruben Amorim tem uma equipa com ele, o Sporting também tem lá uma equipa, não é? A técnica, também o ajuda certamente, tem pessoas por fora a ajudar, é conhecido do público, as relações que o Ruben Amorim tem, familiares e de amizades e etc. E portanto tem tudo corrido bem. Mas o Ruben Amorim é um treinador apetecível, não é? Um treinador que um dia não sei o que é que lhe vai acontecer, eu espero que ele fique no Sporting 10 anos. Mas ele também é uma pessoa ambiciosa e se calhar um dia partirá. E eu quero saber o que é que vai acontecer nessa altura, quando isso acontecer, se ficou, se foi feito tudo aquilo que não foi feito naqueles dois primeiros anos e nestes agora, nestes anos, já isso já foi construído. Exatamente. Nós não sabemos, portanto vamos ver. Vamos ver. Ricardo, sou mais para a área de futebol e, portanto, tinha aqui algumas perguntas sobre futebol que eu acho que estive a ler o seu programa exaustivamente e tenho aqui algumas dúvidas, algumas reflexões sobre o mesmo. E iria começar no seu ponto 7 do programa, no futebol, vencer, vencer, vencer, é este o ponto. Atualmente o Sporting está a vencer. Como continuar a vencer? Isto porque o seu programa não é referido qual é o organograma do futebol. Que tipo de presidência é que o Ricardo quer? É um estilo para o futebol presidencialista, com todas as decisões a passar invariavelmente por si? Se vai ter um diretor-geral, um diretor desportivo? Como é que vai ser esse organograma do futebol do Sporting, caso o Ricardo seja o vencedor? Olha, é óbvio que o presidente tem que estar presente nas decisões importantes do futebol, claro que sim. Mas o presidente não é o treinador de futebol, nem é o diretor técnico do futebol, nem é o team manager do futebol, não é nada disso. E, portanto, nós temos que criar um departamento profissional no futebol em que a gestão desse departamento seja feita como é nos grandes clubes da Europa e do mundo. Tem que haver job descriptions, não pode ser, por exemplo, o que acontece hoje em dia, que o Ruben Amorim, por exemplo, quer um jogador novo, tem características que ele sabe que ele tem que ter, etc., e telefona ao amigo, ou um amigo, que lhe consegue identificar esse jogador para trazer para o Sporting, etc., e a coisa funciona assim, numa estrutura profissional. Tem que haver, obviamente, uma parte de futebol profissional, tem que haver a parte de scouting, por exemplo, tem que haver o diretor técnico e o treinador, quando quer um jogador novo, para integrar alguma lacuna que a equipe tenha, socorre-se dessas pessoas, desses departamentos profissionais. Mas, Ricardo, mas isso é o que acontece agora, por exemplo, o Fedal, o Porro, o Adam, foram todos os jogadores que vieram do scouting, identificados pelo scouting. Quando diz o amigo é o Viana, sim, em termos de... Porra, vai dar lá, foi tudo vindo de scouting. Mas o amigo que está a referir é o Viana? Não, então, o amigo que eu estou a referir não tem mal nenhum. Aliás, há negócios que foram feitos com o Sporting de contratações de jogadores, comissões, sou eu, não é? Foram feitos com, por exemplo, com o Antero Henriques, que é uma pessoa que acho que tem ajudado bastante o Sporting nesse campo. E o advogado, o Raul Costa, não é? Mas isso é o empresário do Ruben Amorim, não é? Diga? O Raul Costa é o empresário do Ruben Amorim. Pronto, então, ora aí está. Mas é quem traz algumas pessoas. Eu gostava de ver um departamento de futebol profissional em que as coisas... Ouça, eu quando cheguei aos Estados Unidos a primeira vez, entrei numa aula de gestão de um grande guru, dizia ele o seguinte. A empresa que é melhor gerida é a empresa que consegue funcionar sem ter lá o gestor. Ou seja, a obrigação do gestor é profissionalizar e automatizar os processos de maneira quase que ele possa ir de férias e a empresa continua a funcionar. Em que a maquinaria está toda identificada, as peças sabem onde é que estão, não é? Quando é que funciona, chega uma, tira uma, entra outra, etc. Isto é uma estrutura profissional. Não só de futebol, de tudo que existe. Eu não vejo, sinceramente, e se calhar o João está por dentro de coisas que eu não estou, até entendo, porque é dada muito pouca informação àquilo que é o adepto sportingista normal, o adepto, o sócio e o acionista, porque eu canso-me de ir às Assembleias Gerais perguntas e que não me são respondidas. Pronto, nas Assembleias Gerais nem entendo, porque aquilo, vou lá, ouço e pronto, mas não sai dali ninguém esclarecido, acho que aquilo é um sítio... que ultimamente concordamos, concordamos claramente. Mas pronto, portanto, vencer, vencer, vencer. Vencer, primeiro há que criar uma estrutura que possibilite, por exemplo, ao Ruben Amorim quando chegar a um jogo com o Manchester City da vida, que eu sei que é muito difícil, porque vamos comparar orçamentos, são realidades completamente distintas, mas até ele próprio diz, não é? Joga contra uma equipa que é do outro mundo, que é uma equipa com a qual ele não pode competir. Como é que pode competir? Como é que uma equipa pode ficar melhor? Uma equipa não só de futebol, de tudo. Como é que pode ficar melhor? É tudo o que se passa antes daqueles 11 jogadores entrarem em campo. Aqueles 11 jogadores que passam por processos, não é? Da vida deles, não é? De estruturação, organização, de preparação física, de psicólogos, de uma série de coisas, de características profissionais que lhes são dadas, lhes são transmitidas para eles entrarem ali, depois naqueles 90 minutos, ter a melhor performance possível. Ora, para isso acontecer, é preciso haver uma estrutura cá fora, não só de futebol, mas uma estrutura de tudo, financeira, por exemplo, de marca, de tudo, que possibilite as condições para esse departamento de futebol poder ter os melhores jogadores e poder treiná-los da melhor maneira. Não é? Mas, Ricardo, nos podes já desvendar como é que seria essa a sua organização? Portanto, estamos a ver o presidente na cúpula, não é? O presidente da SAD. Claro, depois, eu vou ter um diretor de futebol, sim, claro. Vou ter um diretor era aí que eu queria chegar, era para perceber um homem, como é que era a lógica por trás do seu raciocínio. Haverá um homem forte do futebol, com certeza, conquistará em sintonia, obviamente, comigo, mas eu não sou um presidente, como nunca fui um gestor em empresas, que não tenha as coisas perfeitamente estruturadas e organizadas para saber o job description de cada pessoa, não é? Atribuir responsabilidades às pessoas e pedir-lhes satisfações. Portanto, há pessoas, o treinador está lá para treinar, não é? Não está lá para ser, digamos, o presidente do clube, assim como o presidente do clube está para ser o presidente, não está para ser o treinador. Portanto, obviamente que há uma estrutura, há uma hierarquia que vai ser seguida, sim, mas atenção, vamos aqui ser sérios de uma coisa. A estrutura que lá está hoje em dia, não é? Não, com a forma como tem funcionado, e não precisamos de ir mais longe, é olhar para o que aconteceu depois da nossa infeliz derrota de 5-0 no Estádio de Alvalade. E ver aquele público todo, aquilo foi uma coisa que me vieram as lágrimas aos olhos. E agora, até agora, estou emocionado com isso. É verdade. Ou seja, há realmente ali um amor pelo clube, não é? Há ali um amor pela equipe, pelo treinador, por aquilo que ali está, não é? E há uma envolvência das pessoas que não é à toa. Não é à toa. Agora, ouça, portanto, há bom trabalho no futebol, portanto, nós temos que aproveitar a maioria das coisas que ali está no futebol. Não entramos muito agora bem. Aqui no Sporting para fazer uma revolução, não pense nisso, nem pensar. Okay. Vamos melhorar o que temos. Não muito é? Bem. Eu espero contar com o Ruben Amorim por muitos anos. Atenção. Já lá vamos. Também temos uma pergunta em relação a isso. Já lá vamos. Ricardo, vamos imaginar que o Ruben Amorim fica no Sporting mais anos, e já disse que queria que o Ruben Amorim continuasse, se possível, 10 anos, mas segundo o seu programa, diz que no futebol todas as transferências, e passo a citar o seu programa, passam a ser sem dependência de treinadores, e portanto a minha pergunta é, acha que Ruben Amorim ou algum treinador com créditos já firmados iria aceitar os jogadores impostos pela direção? É que Ruben Amorim recentemente frisou isso mesmo, que não iria aceitar, e deu o caso de Slimani. Este ponto não é um bocado revelador de alguma inexperiência para o futebol, com esta frase no seu programa a dizer que sem dependência de treinadores? De todo. Se calhar a frase não é a frase mais esclarecedora, mas atenção, a forma como o departamento de futebol tem que funcionar é o treinador do Sporting tem que saber o que é que lhe falta, que tipo de jogador lhe faz falta, características é que o jogador tem que ter para a posição que lhe faz falta e tem que passar para o departamento que vai tratar de identificar esse jogador. Esse departamento identifica jogadores, não identifica um, identifica um, dois, três ou quatro, e não impinge nada ao treinador, era o que faltava, com certeza que seria uma falta de respeito, mas diz assim, senhor treinador, temos aqui quatro jogadores identificados e que o Sporting pode pagar e que financeiramente podem ser suportados pelo clube neste momento, e agora o senhor treinador, perante esta escolha, aqui tem estes quatro, e escolha um, só a favor. E se o treinador obviamente disser, não me serve nenhum, são todos maus, não me vejo aqui, se calhar o departamento encarregue, vai ter que esforçar-se um bocadinho mais e vai ter que ir identificar outros. É só isto que eu quero dizer. Não é, não, ninguém aqui impinge nada ao treinador. Aliás, até lhe digo mais. Só citei o seu programa, Ricardo, só citei o seu programa. Sim, se calhar está mal explicado, não sei. Sei que é importante. Agora explicou como é que funcionaria. E por isso é que nós, as nossas perguntas são muito centradas no programa. Exato, para esclarecer. Ainda bem, pois, o Ruben Amorim, e por isso é que eu também cá estou para explicar, o Ruben Amorim, para mais, é um treinador que nós sabemos que não aceita jogadores impingidos. Porque não se esqueça de uma coisa, o Ruben Amorim teve que ir para ser treinador do Benfica. E quando lhe disseram as coisas que do Benfica, não da equipa principal, calma. Certo, claro, na altura, pronto. Mas todos sabem do que é que eu estou a falar, pronto. E na altura, disse como é que queria fazer as suas coisas e disseram-lhe como é que as coisas tinham que ser se ele fosse para lá. E ele aí logo demonstrou que não queria que lhe impingissem nada. Ele sabe bem o que quer e o que não quer. Agora, o Ruben Amorim não tem que andar a perder tempo a identificar jogadores, tem que ter alguém que faça isso por ele. Ricardo, mas sabe que os jogadores têm, os treinadores muitas vezes identificam eles próprios os jogadores. Sim, senhor, com certeza, mas ele também pode sugerir ao departamento que vão ver. Agora, sabe que hoje em dia tudo isso está profissionalizado, sabe? Hoje o Sporting, inclusive, tem um software que não sei se usa ou não usa, lá está, eu não sei o que se passa lá dentro, né? Tem um software que é bastante caro, que paga uma licença, são perto de 100 mil euros por ano, é assim uma coisa, eu não lhe vou agora dizer o número, posso estar a dizer um disparate, mas creio que é essa ideia que eu tenho de uma coisa que eu li. Mas é um software que está preparado, que lhe dá as características dos jogadores todos, explica-lhe tudo. Portanto, é dizer, queremos este, com este, e eles vão à procura. E depois de identificar, obviamente, que um jogador para ser contratado, a gente tem que o poder pagar, não é? Portanto, tem que haver alguém que diga, sim senhor, olha, senão custa aqui 50 milhões, não é? E a gente não pode, não é? Não, o Sporting não pode comprar jogadores de 50 milhões. Pode vender jogadores de 50 milhões, isso deve fazê-lo. Agora, comprar não. Portanto, eu não quero impingir ninguém ao treinador do Sporting. Ficou esclarecido, que acho que era um ponto importante e o Ricardo explicou. E, portanto, ficou devidamente esclarecido como quer organizar a parte fiscal. Nem sou eu que impinjo, atenção, não sou eu, não é o presidente que tem que ir agora andar a identificar os jogadores, nem se nada. Tenho é que saber se o treinador está contente com o departamento de scouting e se estão a ser encontradas as soluções. E o meu diretor para o futebol há de estar em cima disso também, há de me recrutar. Já agora, claro que se calhar não vai dizer o nome, mas já tinha um nome pensado para isso? Já. Mas pensado já, sim. Já. Muito bem. Só fazendo aqui uma pergunta de resposta muito rápida, e onde é que ficaria o Guiana nessa situação? Com um diretor já escolhido. Eu disse-lhe que já tinha uma pessoa pensada. Eu não lhe disse, senão se que ia mudá-la. Pois, ok. Não se esqueça de uma coisa. O Ruben Amorim e o Hugo Viana são funcionários do Sporting. Seria um bom princípio. O Sporting, não é? Seria um bom princípio ter essa lógica de pessoas que passam entre direções. Pronto, eles são funcionários do Sporting. Eles não são funcionários do presidente do Sporting. Claro. Eles são pessoas que desempenham as suas tarefas e bem, pelo que eu tenho visto até agora, e bem, não é? E, portanto, porque é que temos que os mudar? Se calhar funcionam os dois bem, mas se calhar se os separamos, trabalhar em equipa é exatamente isso. Podemos ter os três melhores jogadores do mundo. Mas se eles não se entrosarem bem, não jogam nada. Nós já tivemos equipas campeãs da Liga, da Liga dos Campeões que no seu, nas unidades em si não eram as mais fortes. E tivemos equipas que tinham muito fortes e nunca ganharam nada. Olhe para a equipa do PSG, não é? Quer dizer... Exatamente. Não é? E o que custa a equipa do PSG? Ricardo, não sei... Mesmo assim não ganham. Ganham a Liga dos Campeões. Exato. Vamos ver se não será este ano. Ricardo, no seu programa refere os critérios de prospeção, de análise, e eu estou a citar, análise, aquisição definidos pela SAD, adequados à identidade do futebol do clube e ao modelo transversal a todos os escalões, o modelo de jogo. Qual modelo transversal de jogo é que preconiza para o Sporting? Quem é que o irá escolher? É SAD? E, encadeando com esta pergunta, saindo Ruben Amorim, como é que... Porque já, obviamente, é um treinador que será pretendido em breve, nós queremos que ele fique muito tempo, mas poderá ser pretendido. Saindo Ruben Amorim, como é que fará a escolha do treinador? A SAD assume a escolha? Com que critérios? Não, peraí. Vamos deixar... Não vamos tentar fazer aqui muita futurologia. Ou seja, eu gostava de dizer que eu conto com o Ruben Amorim, e o Ruben Amorim é o treinador do Sporting, não é? E nós também contamos. Não é? Exato. Nós contamos todos. Todos de acordo, não é? Pronto. Exatamente. Se eu for o vencedor das eleições no dia 5 de março, fica aqui esclarecido que farei tudo o que eu puder para manter o atual treinador no Sporting e acho que consigo que ele fique alguns anos no Sporting. Porque acho que sei o que ele precisa e acho que sei... Ele já o disse. Ele disse que o Sporting tem dificuldades que não têm bem a ver com o futebol em si, não é? Pronto, ele já fez um par de comentários sobre isso. Portanto, eu acho que lhe consigo suprir aquilo que ele precisa. E, portanto, acho que eu consigo que ele fique cá. Eu não estou a pensar num outro treinador neste momento, não passa pela cabeça agora estar a pensar quem é que vai ser o treinador que vem para substituir o Ruben Amorim, de todo. Não. Até mas fala, seria... mas fala aqui num modelo transversal a todos os escalões de jogo. Como é que iria escolher, como é que iria escolher esse modelo e porque quais eu acredito, os critérios para esse modelo? Não sou eu que escolho esse modelo. Lá estamos nós. O presidente não anda a dizer que se jogam em 4-3-3 ou em... Não, eu falei, eu estou aqui a falar na sua estrutura, não, o Ricardo, pronto, obviamente. Muito bem. O que eu digo é, nós temos um plano para desenvolver, que temos alguma experiência, tivemos alguns integrantes desta lista em altas instituições desportivas, tivemos experiências muito profissionais e vimos modelos de alta performance de atletas que para mim são os melhores do mundo, que são nos Estados Unidos, para lhe ser sincero, noutros desportos, no futebol americano, no basquet, etc. E, portanto, acreditamos num modelo que há uma hierarquia, não é? Há uma equipa e, obviamente, que uma via no Barcelona, aliás, posso-lhe passar a citar, a equipa do Barcelona jogava naquele modelo de jogo desde os 7 anos de idade. Os jogadores faziam aquele percurso todo aos 7, aos 9, aos 11, aos 13, aos 15, aos 17, 19, e quando chegavam à equipa principal já jogavam daquela maneira há 15 anos, não é? Sim, há 15 anos provavelmente, não é? E portanto havia um modelo claramente definido, não é? E havia um modelo depois de preparação claramente definido, que era o modelo de formação até lá chegar. O que eu digo é que tem que haver uma consonância muito grande entre aquilo que é a ideia do treinador e para a equipa, a ideia que ele tem para o jogo que ele quer desenvolver, o modelo de jogo que ele quer, e para nós, e obviamente esse treinador tem que ser um bocadinho o cérebro daquilo que se vai treinar nas equipes para chegar àquele momento e pôr a equipa a jogar. Ricardo, deixa-me só fazer aqui uma pequena questão, mas isso não vamos ficar dependentes do treinador também. Vamos imaginar, escolhemos um treinador que vem em 4-4-2 e pomos as equipas todas em 4-4-2. Ao fim de 3 anos ele vai embora, vem um que vem 4-3-3. Voltamos a mudar tudo para 4-3-3. Não, espera aí, vamos lá ver. Quando eu digo o treinador, pensa nisso, mas há lá mais pessoas. Há o tal diretor do futebol, o diretor técnico, há lá mais gente que vai acordar. Tem que haver uma identidade de futebol Sporting, basicamente. Mas ouça, mas eu não me preocupo a mudar modelos, atenção. Porque o futebol também muda, o futebol adapta-se, o futebol que se joga hoje em dia... Até com as novas regras, até fez que mudar. Até as regras do jogo se adaptam. Agora as instituições, agora parece que querem fazer coisas em relação ao tempo útil de jogo, não é? Temos o VAR, temos uma série de coisas que as pessoas... estão-se a adaptar, o fora de jogo, enfim, há 80 anos isto eram resultados, não é? 9-1 e 13-2 e mais não sei o quê. Isto, tudo isto mudou. Hoje em dia, para se marcar um golo é uma dificuldade, não é? Quando é futebol a sério e duas equipas equiparadas, é uma dificuldade. Pronto. Portanto, o que eu estou a dizer é, não, tem que haver um modelo Sporting, obviamente, pois, mas o treinador tem uma palavra a dizer sobre isso, não é? E o diretor de futebol tem uma palavra a dizer sobre isso. E obviamente que o presidente vai ouvir e também vai querer estar de acordo com isso. Vem um doido dizer que é jogar em, sei lá, um modelo que não existe, um 5-1-4, está a ver? Ou, sei lá, uma coisa qualquer, se calhar a gente vai dizer, pá, este cara é maluco, mas o nosso trabalho é quando eu escolhê-lo, para saber que ele é maluco, não nos vai parecer que uma coisa dessa. Não seria mais fácil escolher o diretor, escolher o modelo, e depois a escolha dos treinadores ser efetuada de acordo com o modelo? Também, mas olha, se o diretor também se pode ir embora. Pode, mas é mais difícil com o treinador, mas pode ir embora, é verdade. É, aí está lá embora. O presidente para arranjar outro diretor, não é? Não é? Então, ouça, não há fórmulas corretas, 100% corretas, não é? Infalíveis. Infalíveis. Não é? Nós temos uma ideia. Agora, tudo está dependente, imagina, um treinador fica lá 10 anos. É tudo muito mais fácil, não é? Um treinador fica todos os anos, muda de treinador. Por exemplo, o Sporting, naqueles dois primeiros anos do mandato da atual direção, não é? Teve quatro treinadores. Ruben Amorim foi o quinto, não é? Claro que assim é difícil implementar um modelo de jogo. Os jogadores nem sabem para onde é que andam. Mas isso lá está. É uma das coisas que nós temos que dar estabilidade ao clube e à SAD, não é? Para que essas coisas não aconteçam. Porque, ouça, nós temos rivais ali a norte, não é? Está lá um senhor há 40 anos, não é? E se quer queira, quer não, dá uma estabilidade àquele clube, não é? É mais fácil gerir empresas que estão estáveis do que empresas que não estão estáveis. E o Sporting não tem estado muito estável. Esse é um dos problemas do Sporting, a desunião entre as facções do Sporting. Varela, é contigo agora. Sim, Ricardo, vamos avançar aqui, para já estamos dentro do tempo, tínhamos que começar às 10 horas o assunto das finanças. O Ricardo, numa entrevista há uns dias na Bola, falou da catastrófica situação financeira do Sporting. No seu programa fala em iniciar de imediato uma reestruturação financeira através de um financiamento de 150 a 200 milhões de euros a longo prazo de juro baixo. Quero-nos falar um bocadinho deste, juntando estas duas perguntas, não só da situação financeira do Sporting, o que sabe, porque tem ido a algumas assembleias gerais da SAD, e como é que se inicia de imediato esta reestruturação financeira, porque, e tenho que lhe dizer, o tema finanças em quase todos os programas é muito falado sobre vamos fazer isto, apresentamos isto, mas depois, quando efetivamente as anteriores direções têm feito, nota-se que não é aquilo que dizem nas entrevistas. Temos aqui visto, não quer dizer que seja consigo, até agora não teve essa oportunidade, mas é uma realidade que depois, quando lá chego, e há sempre aquela questão, porque não conhecíamos bem a situação, a herança. Como é que o Ricardo nos pode falar dessa situação catastrófica que disse na bola, e também o que é que tem aqui para apresentar, o que é que nos pode falar desse investimento que fala aqui dos 150 a 200 milhões de euros? Essa parte, eu mais ou menos, esquematicamente, julgo que mais ou que expliquei no meu programa, mais ou menos. Mas claro que isto implica algum desenvolvimento. Eu não disse só vamos reestruturar. Não, sim, sim, exatamente. Tem os vários itens. Eu bem sei mas aqui preocupa mais como é que o dinheiro aparece, não é? Porque essa é que é a grande dificuldade do Sporting, como é óbvio. Claro, esse é o problema. Mas porquê que essa é a dificuldade do Sporting? Pois, sabe que a capacidade de uma empresa se financiar, normalmente não, sempre com muito poucas exceções, parte da confiança que o mercado ou os players do mercado têm nela. Certo. Não é? Pronto, portanto, o risco, que é o cálculo que dá para... Eu não quero pôr-me aqui muito técnico, mas vou tentar explicar isto de uma maneira mais... Portanto, nós, quando pagamos nos nossos empréstimos da casa, etc., há uma coisa que é o spread, não é? Sim. O spread que vai normalmente em cima da Euribor, não sei o quê, mais não sei quanto, depois há uns que fazem juro variável, outros fixo, isto já são outras coisas, mas pronto, sabemos que há uma coisa chamada spread, todos sabemos que há um spread, todos pagamos. O spread não é mais nada, nem menos, do que uma taxa que a instituição financeira nos cobra pelo risco que ela acha que existe de nos emprestar dinheiro e nós não pagarmos. Pronto. E depois há números para isso tudo, sabe? Que a banca calcula isso tudo. Qual é o risco ao fim de um ano, default, ao fim de 2, 3, 10, 20, 40, tudo isso. Pronto. Portanto, calculam e depois há setores de negócio onde o risco já está praticamente calculado, já não há grandes indefinições. O futebol é um setor difícil, ok? Claro. Mas se for para a imobiliária, sei lá, para a farmacêutica, para a construção, o que quiser, há um risco, não é mais ou menos, do setor no país, não sei o que, não é? Portanto, é fácil. Depois, esse spread não leva só, digamos, o risco standard, leva outras coisas. Tem que calcular inflações, não é? Tem que calcular uma série de coisas que vão ali em cima, vai ali tudo montado. Pronto, para não ir outra vez, muito técnico. Juro real, enfim. Há ali muita coisa. O Sporting não se tem conseguido financiar a juros razoáveis. A única coisa que o Sporting, o último financiamento que o Sporting conseguiu fazer foram estas obrigações que emitiu, que são um título que, no fundo, é papel. Enquanto nós, quando vamos ao banco e nos financiamos e dizemos assim ao banco, olha, nós queremos 100, o banco diz, epá, não te empresto os 6, se precisas, não empresto. Dá cá 30, que é o depósito da casa ou não sei o quê, e ficas-me a pagar o resto. Porquê? Porque o banco quer ter a certeza que, se você não pagar ao fim de uma prestação, ele já tem 30% do lado de cá e pode vender a casa entre os 100 e os 70 do valor dela para se pagar ele próprio. Ok? Pronto. Portanto, pedir dinheiro ao banco é capaz de ser normalmente o mais difícil. Depois, podemos pedir dinheiro aos fundos, que normalmente até lhe gostam de chamar os fundos abutres, não é? Os fundos já sabem que o banco não emprestou normalmente, não é? E, portanto, agora vão cobrar mais caro. Não é? E chegam aqui e espetam-lhe aqui com uma tarifa grande. O Sporting, quando se foi financiar aquele primeiro empréstimo da Apollo, julgo que eram 67 milhões, foi-se financiar, arranjou aqui um modelo que foi uma boutique, não é algo muito irregular, mas pronto, que foi buscar uma boutique a Londres, que arranjou o investidor, que estava do outro lado da rua deles, mas eles foram a Londres, fizeram ali uma coisa, e foram, pagaram comissões, etc. E julgo eu, porque eles nunca me confirmaram, atenção, eu já perguntei isto nas Assembleias Gerais da SAD, mas eles não me dizem. Eu sou acionista, mas eles não me dizem como é que o meu dinheiro é aplicado. O meu e todos os outros sportingistas. Bem, certo. Mas calcula-se que o juro nessa operação, com comissões, atinge aos 8,25%. Isso é um... As informações que nós temos é que vai dos 5 aos 7. Da Apollo? Ah, e está com comissões. O encaixe dos 65 milhões foi com uma taxa de juros a fixar-se entre os 5 e os 7%. Então, olha, está melhor informado que eu, porque eu não tenho essa informação. É o... Ricardo, isto vale tanto como... Pois lá está, está a ver, nós não sabemos. Há, isso, e aí tem toda, toda a razão. É uma pena não saber. Ninguém sabe, já, ninguém sabe. Isso já é verdade. Sabe eu. Pronto, e depois no relatório de acordo. Perfeitamente muito, de acordo. Não é? Ninguém sabe. Estamos aqui a discutir os dois, você também, eu tenho outro, não é? Pronto. Vamos dizer que é 7. Vamos dizer que é 7. É um juro muito alto, sobretudo. Quando nós sabemos, também já vi várias opiniões, nós sabemos que no mesmo período, na altura, um montante mais pequeno não conta para muita coisa, porque conta é o risco do setor, porque o Sporting vai antecipar a receita da NOS e o Vitória Guimarães foi antecipar a receita da MEL, calculo eu. O Vitória Guimarães foi com 5,25%. 5, há uns dizem 5,25%, eu já ouvi 4%. 5,25%. Esse tenho a certeza. Já ouvi 5,25%, mas está a ver, é mais baixo do que os 7%. É verdade. O setor é o mesmo. Então você diga-me assim, como é que o Vitória de Guimarães financia a um juro mais baixo que o Sporting? Qual é a explicação para isto? Não há outra explicação que não seja a confiança, porque eu, não, eu poderia haver outra, que eu essa não enquadro, que seria que eles andavam a roubar o Sporting. E isso aí, confesso que não acredito que eles estejam a fazer. Deixo aqui bem claro. Não andam a roubar o Sporting de certeza absoluta. Quer dizer, de certeza absoluta eu não sei, mas acredito que eles não andem a roubar. Portanto, só há uma explicação. Aquilo que é a confiança de quem está a emprestar o dinheiro está-lhes a dizer, não, eu não confio em ti, portanto pagas-me mais alto do que pedias. Então deixa-me só perguntar-lhe aqui uma coisa, o Ricardo acha não, o seu plano obviamente que o detalha lá, verdade seja dita, também aconselho as pessoas obviamente a ler o programa, que nós não podemos passar o programa todo aqui, quando eu falo desses 150 a 200 milhões e elenca lá quais são as diferentes fases e aquilo que é necessário, o dinheiro, a base, a essência do seu... da sua interpretação, é que tem capacidade para ir à banca, ou seja, a que entidade que lhe vai emprestar o dinheiro, com uma capacidade que lhe vai permitir ter um juro melhor do que a atual direção que está a conseguir neste momento. Não tenho a menor dúvida, e a dada altura os sportingistas vão saber isso. Okay? Não é hoje, mas vão saber isso e vão perceber isso. Vão perceber porque que eu falo com esta afrontada. Então aproveito já para lhe perguntar a coisa a seguir que eu tinha, que é... Como é que pretende a recompra imediata das VMOX? Porque é um assunto que eu diria imediata. Que os sportinguistas precisam quase tanto daquilo como um golo no domingo contra o Estoril. Do Paulinho. Do Paulinho. Ouça, isto aqui, lá, vou tentar outra vez não ser muito técnico. Certo. Porque senão vamos já meter a falar de bridge loans e de novo. Espera aí, vamos lá. Esta reestruturação que eu vou falar, já havia uma antes. Exatamente. Em 2018. Foi do tempo do Bruno Carvalho. Foi interrompida. Certo. Portanto, isto é muito simples. Quando se reestrutura a dívida, o que é que se faz? Nós temos 37 credores, imaginemos, não é? Que cada um cobra um juro da sua coisa, uma grande confusão, uns muito alto, outro muito baixo, e agarramos aqui num gajo, até porque as condições do mercado podem ter mudado e serem mais favoráveis a pedir dinheiro emprestado, por exemplo, e chegamos lá e dizemos assim, olha, nós demos ali 100 milhões àqueles gajos todos a quem temos que pagar já. Empresta aqui 100 milhões, não é? E a gente vai pagar àqueles gajos e fica-te a dever a ti um juro mais baixo. Portanto, é um negócio bom para o Sporting. Pronto, ok. Isso não há nenhum segredo, toda a gente entende. Mas depois o Sporting precisa de ter tesouraria, de fazer a sua gestão corrente, não é? Portanto, não se pode só pedir para pagar as contas. Nós sabemos que o Sporting deve dinheiro a muita gente, não é? Também sabemos, eu digo aquilo que leio nos jornais. Se calhar já pagaram tudo. Não estou a dizer que não, mas sabemos que o Sporting deve dinheiro, ou devia, muito dinheiro a muita gente, porque transformou até dívida a longo prazo em dívida a curto prazo, o que para mim é o mais profundo disparate. Sabemos que há reportagens nos jornais a dizer que a UEFA vai fazer isto e vai fazer aquilo, porque não lhe pagamos. Sabemos que há agentes que não recebem, depois há outros que recebem. Bem, enfim, há uma série de questões, não é? Mas o Sporting tem que agarrar num bolo, num balão de oxigênio de dinheiro, a um juro baixo, e tem que fazer face às suas obrigações todas. Porque o Sporting também tem um papel no mercado. O Sporting é um clube sério, de gente séria. E, portanto, tem que passar essa imagem para o mercado. É o primeiro princípio para a credibilidade. É uma instituição que paga as contas a horas. E isso é que faz com que as pessoas... Eu amanhã, se for a um restaurante e não tiver dinheiro para pagar a conta, eu almoço e quase que lhe garanto, pelo menos se for algum restaurante que me conheça, que não tenho que pagar a conta, que eles acreditam que eu amanhã vou lá pagar a conta. Não é? Mas isto acontece porquê? Porque eu sempre que lá vou, pago a conta. Não é? Eles sabem que eu pago a conta. Portanto, se eu lá for um dia e não tiver dinheiro, eles dizem, olha, paga amanhã. Pronto. Quem não paga a conta uma vez e duas tem que se andar atrás deles, depois se calhar chega lá e diz, não, o senhor aqui não almoça. Pronto. Portanto, o Sporting tem que arranjar uma quantidade grande de dinheiro para fazer face a tudo o que ele tem a pagar. Tem que pagar este empréstimo obrigacionista. Não é? Certo. Falaram do encaixe agora que o Sporting ia ter da Liga dos Campeões. O encaixe, tanto quanto me informaram, essa receita da Liga Cruz já foi antecipada lá atrás. Exatamente. Portanto, eu não sei porque é que as pessoas agora dizem assim de repente: ah, o Sporting vai receber 30 milhões. Quais 30 milhões? Já, tanto quanto me informaram, como digo, já os recebeu e já está a pagar juros. Atenção, não é? Pronto. Portanto, as coisas não são assim como as pessoas às vezes dizem. Portanto, o Sporting tem que se financiar, tem que ter uma boa quantidade de dinheiro, que eu calculo que seja entre os 150 e os 200. E porquê que eu digo 150 e 200? Há aqui uma diferença grande, não é? 150 não é a mesma coisa que 200. Claro. É porque eu não sei como é que as contas estão. Claro. Eu só sei o relatório de contas. Quando lá entrar é que... Eu estou aqui mais ou menos a ver. Portanto, vocês falam, as pessoas chegam lá e não fazem. Não fazem porque encontram uma série de coisas, às vezes. Claro, isso também, isso é uma verdade. Não há volta a dar-lhe. Completamente de acordo. Porque, infelizmente... Os relatórios e contas, as contabilidades, as empresas, só quem faz mesmo ali o papelinho e está ali com aquilo na mão, é que sabe realmente o que lá se passa. Nós só vemos aquilo já... Sim, é um raio-x de situação passada com algumas previsões para o futuro. Então, mas, Ricardo, o empréstimo, 150 milhões... Muito bem, vamos obter dinheiro. Obtivemos dinheiro. O dinheiro. Com esse dinheiro, percebi que uma das coisas é pagar as VMOX. Primeira coisa, banco, VMOX, para aqui, já. Temos um problema, isto é uma solução financeira. Atenção, temos aqui um problema legal. Certo. E essa parte já não é comigo, porque eu sou o financeiro, mas lá teremos que ter os nossos advogados para resolver essa questão. Que é a questão de quem é que fica com as ações, de quem é que legalmente, quem é que pode ficar com as ações, quem é que não pode, etc. Mas o que eu sei é que, de alguma forma, o Sporting vai ficar com mais 135 milhões de ações do que as que já tem. Tem uma possibilidade de atingir uma percentagem muito grande. 88%. Também... Exatamente, 88%. Quase 90%. Ficamos com 135, mais julgo que são para aí 42 milhões que o Sporting tem hoje em dia. Ficamos com 88% das ações. Ora, neste tipo de negócios, quando vamos buscar dinheiro, se encontrarmos um parceiro, seja um aliado financeiro, mas também um aliado conhecedor do setor e um parceiro também estratégico no desporto, ok? Nós podemos, à partida, e até dizer assim, olha, dá cá 200, eu vou ali comprar estas mocks, leva aqui um bocado de tempo, sei que eu fui nos Bridge Loan, leva aqui um bocadinho de tempo para ir ali adquirir aquilo, e agora que tenho 88%, se os sócios assim o entenderem, porque isto é um movimento que é uma reestruturação que tem que ser aprovada pelos sócios, não é o presidente chega lá e mora aí agora a fazer isto tudo, não, temos que ir pôr isto, temos que explicar isto bem aos sócios, vamos partir do princípio que os sócios aceitam. Portanto, chego lá e digo, olha, vamos comprar, ficamos com 88, e agora este parceiro que nos emprestou dinheiro, para nós não ficarmos a dever já 200 milhões a não sei quantos anos, se calhar estes 20% de ações que a gente tem aqui, de 88, podemos ficar com 60, são 28% de ações, podemos vender a estes senhores, são os nossos parceiros estratégicos, nos vão ajudar até a fazer outras coisas. Porque o Sporting está cotado em bolsa em Portugal. Mas quem diz que já não pode cotar o... Ricardo, só para lhe fazer aqui uma pergunta, eu não sou financeiro nem nada que se pareça, os bridge loans são empréstimos a curto prazo até que consigam financiamento para cobrir a obrigação que existe grande. É mais ou menos... Assim, mais ou menos de forma só para as pessoas perceberem, porque já disse duas ou três vezes o bridge loan, só para explicar que na prática é assegurar um pequeno financiamento para que permita depois, com mais calma, abordar o grande financiamento. Pronto, que é assim as pessoas também percebem o que é isso. E eu se calhar não vou precisar, porque como tenho ações, e se valorizarem as minhas ações, repara, que eu se as vender bem, não é? Se calhar estes 25% de ações que eu se calhar posso vender, e mesmo assim continuo a ficar com 63% a mais do que tenho hoje, vendendo 25%, ao valor, não ao valor cotado, mas ao valor face, que é um parceiro que quer investir no Sporting connosco, obviamente, estes 25% de ações eu posso valorizá-las, imagina, em 100 milhões. E estes 200 que eu fui, resolvi já o meu problema das mocas, fiquei com 63%, não é? E já só devo, dos 200 já só devo 100, ok? Mas só gastei 40. Mas só gastei 40 a comprar as mocas. Portanto, eu tenho agora aqui 160 ainda. Eu já só devo 100, mas eu tenho aqui 160, está a ver? Pronto. E agora vamos fazer o resto. Varela, deixa-me só fazer uma pergunta. Tenho mais duas perguntas e deixa-me só fazer uma pergunta rápida. Mas força, claro que sim. Pergunta rápida para o Ricardo e é uma pergunta mesmo aberta aqui também aos comentários, que é o seguinte. O Sporting sempre disse que estava a tratar da reestruturação da dívida, certo, Ricardo? E que está, nesta altura, a negociar. Sabem que ponto está nesta negociação? Tem algum conhecimento, algum insight do mundo bancário? Já que também é das suas áreas. Olha, o que sei, ou aquilo que me chegou, não posso dizê-lo aqui. Certo. Aquilo que me chegou, não posso dizê-lo aqui. Posso dizer é que, eu acho que as pessoas mais ou menos sabem isto, é que as relações da banca com o Sporting não são as melhores. O futebol, obviamente, como pode calcular, o futebol transformou-se num problema para os bancos, não é? Por coisa. O Sporting devia, o Sporting transformou dívida, não é, em VMOCs, primeiro, ok? Que é, uma, é logo um sinal mau, porque passamos a, o acionista passa a ser o credor, ok? Então, nós tínhamos dívida em empréstimo, não é? Aqui embaixo, em dívida, e passámos-la cá para cima, e agora temos aqui um sócio, porque quer queremos, quer não, se não cumprimos, este senhor é nosso sócio, e pode vender as ações a outro, que é isso que a gente quer evitar. Mas, muito bem. A banca, não se esqueça de uma coisa, está a dar uma coisa, não é? Que estava registado nos livros deles por 135 e só vai receber 40. 40. Tipo, é? Já está com imparidades, não é? Eles já trataram disso. Olha, Ricardo, ao menos ainda recebe alguma coisa. No clube do outro lado a circular não recebem nada. Ainda bem. Eu sei que é triste dizer isso porque é dinheiro de todos nós, mas exato, eu não quero ser mal, pois pagamos todos. Portanto, eu pagamos todos, essa é que é a tristeza. Desabafo, mas pronto, eu quero claro. O bem do Sporting. Portanto, sabemos que os bancos não estão muito contentes com esta atividade do futebol. Esta claro. Atividade do futebol é para os especialistas no futebol. Então, nós temos que ir buscar um parceiro financeiro que esteja na área do desporto. Nós temos que falar com as MGIs e com as Octagons e com gente que sabe, até com as Red Bulls da vida, com gente dessa. Mas atenção, não podemos lá chegar à porta e dizer que somos estes coitadinhos que não pagamos às pessoas e que temos estes números não sei assim e tal, né? Ninguém quer fazer negócios connosco, né? Portanto, nós temos que ir com alguma credibilidade para quando vamos lidar com gente dessa ordem. Os bancos querem pouco. Os próprios fundos, porque é que eu digo que os fundos também não devem querer grande coisa com o Sporting? Porque o Sporting foi quase forçado a fazer uma oferta obrigacionista, não é? Nós, certo. Os Sportingistas, vieram salvar o Sporting. O Sporting não tinha dinheiro, precisava de um encaixe rápido de dinheiro, não é? Sabemos que estes senhores já anteciparam receitas, eu julgo que elas devem andar perto dos 3 anos, pelo menos 2 e alguma coisa eles já me confirmaram numa assembleia da SAD. Eu calculo que já andam perto das 3, não é? O que é que isto quer dizer? O presidente que vier nos últimos 3 anos não tem receitas do futebol. E vou-lhes dar outra chega, não só não tem receitas do futebol, como a seguir, quando voltar a ter, passados 3 anos, não é? Vamos ter os direitos centralizados, que é uma coisa que vai ser um fator preocupante para, digamos, os grandes portugueses, porque o dinheiro vai passar a ser distribuído de outra maneira e as equipas portuguesas de topo que costumam andar na Europa, não é, vão deixar de receber tanto dinheiro e, portanto, a decalagem ainda vai ser maior. Nós podemos transformar-nos em equipas menos competitivas. Portanto, atenção, há esse perigo também, mas estou a alertar só para este, que é do Sporting concretamente, esse há de ser mais à frente, que é 3 anos de antecipação de receita. E o que é que os senhores fizeram? Bem, se calhar não queremos antecipar já a quarta, porque uma vez a mim, numa assembleia da SAD também, perguntei e também me disseram que a solução era ou vender jogadores ou antecipar receitas. Se isto é uma solução de gestão, é. Mas olha, então fazemos uma coisa. Como ainda temos 4 anos, a loca aqui é de receitas para virem, se calhar pedimos a antecipação dessas receitas todas, contratamos o Ronaldo e o Messi e metemos-los a jogar, gastamos o dinheiro todo, depois somos campeões uma vez, narará, e depois fechamos a porta do clube. Mas isso é uma boa questão. Como é que o Ricardo pode garantir que não irá aumentar o número de anos de antecipação do contrato de nós, como diz no seu programa? Como é que isso acontece? Porque acontece, porque primeiro vou ter um encaixe que me vai dar um balão de oxigênio para poder gerir o meu primeiro ano de atividade descansado. E durante esse primeiro ano de atividade descansado vou fazer as reestruturações e apostar nas diversas áreas do Sporting que podem fazer com que as receitas subam. A mim importam muito mais que as receitas subam do que as despesas deixam. É a minha postura nos negócios, ok? As pessoas têm mania de chegar a um sítio e dizer assim, vamos cortar aqui e aqui e aqui, que só querem fazer cortes. Mas é preciso saber uma coisa. Para criar valor, é preciso investir, ok? Não há cá dúvida. Portanto, nós temos mal, é mal que ainda temos que investir mais. A não ser que estejamos tão mal, que realmente já estamos ali quase com a corda de tal maneira que não dá. Mas temos que fazer os esforços todos para investir mais. As pessoas falam do CAPEX, se quiser também depois explicar o que é o CAPEX, já explicou o que era o Bridge Loan, mas pronto, as pessoas investem dinheiro para o desenvolvimento do negócio que têm, não é? Pronto. Certo. Eu não sei, porque o Sporting, a SAD do Sporting, nunca pagou dividendos aos acionistas, reparem bem. Quando é que se pagam dividendos aos acionistas? Que o maior acionista da SAD é o Sporting, é quando há resultados positivos. É? E também no seu programa tem uma coisa sobre isso, dos 50% com os 50%. Claro, mas isso lá está, é a Assembleia Geral que decide, porque é como que acontece nas empresas. São os acionistas das empresas que vão às Assembleias Gerais no fim do ano, não é? E vão, depois, quando eles apresentam os resultados, que decidem como é que vão distribuir os dividendos. Não é? Decidem, olha, às vezes sim, vamos reinvestir 75%, vamos pagar 25% do que a gente fez, ou vamos reinvestir 25%, ou o que quiserem, não é? O Sporting não, o Sporting Clube não tem essa oportunidade, é o maior acionista da SAD, mas não tem essa oportunidade. E os outros acionistas também. Portanto, depreendemos que é um amor, lá está. Voltando ao nosso assunto, que era a questão da confiança dos bancos e como é que se fazia. O Sporting financiou-se com as obrigações. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, quando se vai para as obrigações, é, digamos, é apostar no amor que os adeptos do Sporting têm pelo clube. Porque, a partir daqui, se eles não pagam, o risco é para os adeptos. Okay? Porque eles já encaixaram o dinheiro. E o que é que um adepto vai fazer? Vai o quê? Vai pôr o clube em tribunal para o tribunal lhe pagar a ação que ele pagou, a obrigação que ele pagou para ajudar o clube, etc. Não vai, não é? Portanto, o Sportingista vai a esta obrigação por amor, não é? Subscreve obrigações por amor e recebe um juro. A primeira, eu julgo que foram 6% ou 6,25%, não me lembro. Aquela que foi lá para trás. Esta foi 6,25%, julgo eu, pronto. Esta foi o cupão, acho que é 5,25%. Também explicando, o cupão quer dizer que as pessoas vão receber 5,25% periodicamente e no fim recebem o valor face que há de ser descontado. E atenção, agora mais uma ressalva, porque as pessoas às vezes, eu fico aqui um bocado a falar muito tecnicamente, mas é atenção que daqui a 2 anos, com a subida do juros, que é impossível não acontecer, impossível. A subida dos juros, com a inflação que temos, os juros vão subir. E portanto, esse valor face daqui a 2 anos ou 3 anos, tem que ser descontado a um valor mais alto. E, portanto, ela não vai valer de todo aquilo que era esperado ela valer, porque os juros vão subir. Claro. Mas isso também é normal, porque acontece nos mercados todos, não é? Ricardo, diga. Aproveitando aqui Mariana, para que não fiquem dúvidas, o Ricardo falou em CAPEX, são as despesas de capital, investimentos em máquinas, que depois se tornam em património e podem gerar investimento e podem gerar Lucro ao clube. Criam um valor ao clube, porque é muito importante, porque, enfim, dava para falar aqui um bocadinho, que é uma questão que liga-se muito pouco ao património. Nós dilapidamos muito património nos primeiros anos do projeto Roquete, e hoje andamos aqui a falar de património e de construir património, portanto são coisas absolutamente fundamentais, mas já me vou calar e avanço agora tudo. Vamos avançar então para um dos temas cruciais, a comunicação e marketing. Ricardo, no seu programa tem um ponto nesta área que fala da contratação de profissionais. O problema do Sporting não é só a contratação, é o que paga a estes profissionais, que está bastante desfasado do mercado atual. Como é que o Ricardo pretende alterar isso? Olha, mais uma vez lhe digo, é difícil saber ao dia, ou à semana, ou ao mês, o que é que eles estão a fazer. Uma coisa posso dizer, não tem problema nenhum em dizer isto. Eu acho que a comunicação do Sporting para os sócios adeptos melhorou. Okay? Acho que eles têm feito um esforço e nota-se, ok? Nós vemos uns vídeos melhores, umas imagens melhores, fotografias, há ali uma mensagem que vem de dentro para os adeptos que não havia, e portanto isso melhorou. Se melhorou, deve ter havido mudanças nesse setor lá dentro. Mas depois, quando me dizem que têm salários altos, eu a dada altura vi uma entrevista qualquer também do Sporting em que diziam que iam cortar custos com o pessoal e despediram uma série de gente, funcionários que lá estavam há 20 anos e há 25 anos, etc., até numa altura de Covid, não é? E que iriam reduzir os custos com o pessoal. Estranhei que depois, quando fui ver o relatório de contas, lá está, no ano a seguir, afinal não tinha havido redução nenhuma, porque quando despede gente, estava a fazer alguma coisa, tem que contratar outras pessoas. Ouça, eu vou entrar aqui numa redundância a responder-lhe a isto, porque é assim, é claro que todas as pessoas a quem fizer essa pergunta que estejam aqui a ser entrevistados, vão dizer assim, ah, porque eu quero maximizar as receitas, diminuir os custos, claro que eu vou contratar os melhores profissionais do mundo e vou negociar muito bem os preços e etc. Mas lá está. O meu problema e a minha forma de gerir, normalmente, salvo raras exceções, não, temos que nos preocupar com os custos, claro que sim, vamos tentar reduzir e cortar as gorduras dos custos. Mas nós temos é que nos preocupar em encontrar receitas, porque nós não temos. Se nós nos preocuparmos com os custos, vamos manter o Sporting num clube que tem aquele orçamento e não passa dali. E depois nós olhamos para o nosso orçamento, e olhamos para o orçamento de um clube aqui ao lado, em Espanha, não é? Ou em França, ou pronto, na Alemanha, França, Espanha, Itália. Vamos aqui falar destes, não é? Pronto. E nós somos muito pequeninos. Portanto, o que é que nós temos que fazer? Nós temos é que crescer. nós temos é que vender mais. Vender mais tudo. Não é vender mais jogador. Certo. É vender mais tudo, não é? Nós temos tantas oportunidades. Olha, nós podemos fazer um acordo com uma empresa portuguesa e criar 500 pontos de venda em Portugal. Por exemplo, nós podemos ter o cartão do adepto. Não é do sócio, é do adepto, em que lhe juntamos uma série de regalias. Não, mas olha que isto não é impossível. Olha que o Real Madrid fez isto há 30 anos. Não, o nosso rival da segunda circular já tem isso. Não é? Pronto. Exato. E então, eu não sei se eles têm. Está a ver? Quer dizer, não, tem. Eu sei que eles têm, mas é uma expressão que eu estou a dizer. Claro. Não sei se eles têm. Agora, nós temos que ter. Nós temos que é subir as nossas vendas. Temos que subir as vendas online. Não é? Temos, o Sporting certo. Foi campeão. Eu vou-lhe dizer aqui uma coisa. O Sporting foi campeão. E eu, às tantas, estava na internet um dia e vejo uns ténis, pareciam Adidas, ok? Tinham três listas e diziam, pá, giros, para mim muito giros, cara, o Sporting são giros sempre. Com logo a dizer Sporting sou campeão, não sei o que não. E eu olhei para aquilo e disse assim, ora, aqui está uma grande ideia que os gajos do Sporting tiveram, vão capitalizar nisto e vão fartar-se de vender estas coisas. Toda a gente quer ter uns ténis destes. Olha, eu comprei logo para mim, para o meu pai, para o meu irmão, não sei o quê. Foram logo não sei quantos. Bem, mal, qual foi o espanto quando olhei para aquilo e aqueles ténis não eram do Sporting. Nem eram da Adidas, por acaso. Okay? Exato. Mas alguém se lembrou, há uns americanos, tem lá uma coisa qualquer que fazem para os clubes todos. E criaram uns ténis com logo ao Sporting, sou campeão, não sei o quê, camisolas, cascóis, não sei o quê. Pois. Pá, eram ideias que podiam ser aproveitadas. Não é? E nós, podem dizer, ah, mas isso é contrafação, se calhar é contrafação, nem sei se é contrafação ou não, porque aquilo foi vendido, paguei, com o cartão de crédito, foi-me enviado, tudo tratado, não tive nenhum problema. Hoje em dia ando ali com os ténis. E todo o sítio que vou, as pessoas olham para os meus ténis e dizem, pá, esses ténis muito, onde é que compraste? Foi na loja do Sporting ou não? E infelizmente não foi na loja do Sporting. Eu fui parado na FNAC, uma rapariga, ela estava na fila, que me tocou assim um bocado embaraçada e diz-me assim, olha, eu queria, não me leva mal, onde é que comprou esses ténis? Era Sportingista também? Exato. Foi na loja não sei do quê? Eu disse, não foi na loja não sei do quê. Eu disse, andava aí pela net. E até me deu o e-mail e depois eu enviei o site e etc. E não sei se terá comprado ou não terá comprado. Ricardo, mas, falando aqui... Mariana, deixa-me só complementar aqui uma coisa. Porque, Ricardo, eu não sei se tem essa noção, o Sporting em termos de marketing e comercial está há 10 anos atrasados em relação aos dois outros rivais. 10 anos e estou a ser amigo. Eu já contei muitas vezes isso aqui no Sporting 160, das relações que já tive comerciais com os outros grandes e até com o Sporting. E a minha grande questão, que lhe queria só para finalizar este assunto é... Eu percebo o que está a dizer, ideias, pôr em prática coisas que muitas vezes parecem simples, e é um facto. E a Mariana a seguir vai perguntar uma coisa que, enfim, até nos quase que me dá vontade de chutar uma faca no coração. Mas a minha questão é, nós vemos passar as diferentes direções e há muitas ideias, mas depois isto não acontece. E, portanto, há aqui um problema de fundo no Sporting, há um problema... E nós já tivemos aqui pessoas que já saíram de outras direções e chegaram aqui e não conseguiram responder a algumas das questões que nós colocamos muito concretas, que é as ideias, mas essa prática, como é que se colocam essas ideias em prática se o Sporting depois tem, paga abaixo da média do setor, nos profissionais, como é que se dá a volta a isso? Porque eu percebo que o Ricardo diz bem que tem que... Pois? Não se pode pagar abaixo da média. Mas depois temos que ganhar mais, temos que ter mais receitas. Bruno, mas olha, o outro senhor, ali do outro lado, da segunda circular, não é? Vem-nos roubar um dirigente que fez um trabalho bastante bom a nível financeiro. Por exemplo, não é? Não tiveram vergonha nenhuma nisso. Nós temos que contratar os melhores e temos que lhes pagar bem. Porque a mim, se eu contrato um funcionário que tenho um de 1.000 euros ou 1.500 euros, não é? E que me faz aquele trabalho. Mas se eu contratar um, se calhar pago 3.000, mas me faz vendas de 500.000 em vez de 200.000, eu importa-me alguma coisa pagar-lhe o dobro? A mim não me importa nada. A mim importa que eu ter um que me custa 1.500 e não me vende nada. Está a ver o que eu estou a dizer? Portanto, tem que haver aqui uma mentalidade um bocado focada para as vendas, a obtenção de dinheiro. Como é que o Sporting vai gerar dinheiro? Ok? Eu vou ter uma. Eu vou dizer uma coisa. Qual é a empresa que vai para o mercado e começa uma atividade e tem 3 milhões de adeptos? Tem 3 milhões envolvidas com ela emocionalmente para quererem beber daquilo que essa empresa nos quer dar, não é? Nós temos de ter atenção aos adeptos, temos de ter atenção aos que não são sócios, não é? Eu no primeiro dia de trabalho, vou-lhe já dizer uma coisa: eu lanço o recenseamento do Sportingista para saber quantos é que somos, primeira coisa. Exatamente. O sexo, a faixa etária, o agregado familiar, etc. E daí criou a maior base de dados do país e potenciou a marca a partir disso. Quem não puder ser sócio, terá o cartão de adepto. Olha, e falando... Oh, Mariana, falando desculpa interromper, porque estas coisas são mesmo... É engraçado porque está agora aqui uma pessoa que está a assistir, e é sportinguista, e ele acaba de dar esta informação, que nós desconhecíamos, mas como está por dentro, ele até acaba de dizer, e ele é sportinguista, acaba de dizer que numa marca que é vinha.pt, no início, no Natal, que eu vi, toda a gente viu isso, criaram 23 vinhos para o Benfica, na primeira fase, e desde o Natal até agora já venderam 3 mil garrafas de uma garrafeira criada no próprio Estádio da Luz, e diz ele, com boas margens de lucro para o clube. São estas coisas que nós vemos com muita dificuldade acontecer do Sporting. Acontece algumas, melhoramos Exato. Algumas. Também não gosto de dizer, não gosto só de falar mal, é óbvio, mas há muito para fazer e nós aí sentimos que estamos muito atrasados, claramente. Relativamente a ideias. Diga? Desculpe, Ricardo, desculpe. Relativamente a ideias, há duas ideias que não passam do papel há muito tempo. Já ouvimos falar nisto, já acho que desde a anterior direção, agora com esta, que é a criação da Rádio Sporting e da App Sporting. Como é que o Ricardo pensa que estas ideias, ou como é que está a pensar concretizar a passagem destas ideias do papel para a realidade? Olha, toda a gente sabe que Portugal tem tido bastante sucesso numa série de startups e de coisas que têm sido criadas em Portugal, algumas delas unicórnios hoje em dia. Atenção, não esqueçam disso. Portanto, não me parece que, havendo 3 milhões de adeptos sportingistas, criando uma boa rádio, que seja uma coisa difícil de fazer, contratando os profissionais certos para isso e, obviamente, fazer uma rádio Sporting em que os conteúdos da rádio sejam miseráveis, não é? Temos que fazer uma rádio para ser competitiva, lá está. Se vamos fazer uma rádio para ser uma rádio que é feita ali com o pelo do cão e coitadinha, vamos pôr aqui ter um comentador que é estagiário, não sei de onde só, ou que é não sei o quê, não tem experiência. Quer dizer, aí não vamos fazer rádio nenhuma, não vale a pena, isso é um custo. Atenção, nós temos uma diferença nas finanças, o que é investimento e o que é custo, não é? Portanto, um investimento não é uma coisa com custos. O dinheiro sai na mesma, mas não são a mesma coisa. Portanto, então, mas diga-me lá uma coisa. Já viu a final da NFL? Agora no outro dia. Viu a final? Viu o que é o desporto na América? Viram? Vocês têm ideia de todo o merchandising, todo o produto, tudo o que aconteceu... que se teve que fazer para acontecer aquele dia e as receitas daquilo, não é só televisão. Mas para fazer uma app não precisa tanto, Ricardo. Não, eu sei. É o único assunto que eu estou à vontade para falar, porque é a minha área de trabalho profissional. Acha que o Sporting não podia... Vamos aqui sonhar um bocadinho. Mas acha que o Sporting não podia tornar o ambiente do estádio mais agradável? Não podíamos ter ecrãs gigantes, não podíamos ter algum acordo com alguma equipa de produção, alguma coisa, isso obviamente com a concordância dos direitos de televisão e etc., em que pudéssemos ter não sei quantas câmaras instaladas. Esta alta tecnologia agora digitais, olha, que eu no paddle, a gente já consegue filmar aquilo tudo com as câmaras, não precisa do operador, não precisa nada, aquilo faz a montagem inteligente, aquilo tudo. Portanto, nós não podíamos ter isto tudo e depois, por exemplo, passar as repetições nós na nossa app, só para os sócios ou adeptos do Sporting tivesse o seu user a password de uma coisa qualquer. Nós não podíamos entrar no estádio e ter internet grátis, não é? Nós não podíamos ter... No outro dia fiz uma viagem, estava a estudar as coisas do Sporting, apresentaram uma coisa que é um dome gigante. É um dome gigante onde cabe o 747, que monta o que é basicamente um indoor... de basquete e handball ou vôlei nos Estados Unidos, aquilo que tem 10 mil espectadores, mais ou normalmente, aquilo é uma coisa gigante. E lá em cima tem aquele quadrado com as máquinas de operação e etc., faz projeções holográficas de uma pessoa que está na Austrália, é como se estivesse ali ao nosso lado a falar. Faz projeção para as paredes todas do dome, que tudo o que é imagem pode estar a ser projetado no tamanho todo do dome. É uma experiência única. E não são muito caras. São inovadoras. E o Sporting tem que ser um clube inovador. E, portanto, nós às vezes falamos de não foi uma equipa, não sei o quê, porque eram precisos 5 mil euros. Bem, olha, os 40 milhões quase que se tiraram à rua nos dois primeiros anos com as marchas de aquisições. Ricardo, nós não conseguimos resolver o problema de meter 45 mil pessoas dentro do estádio sem se empurrarem todas e terem que ir com uma hora e meia de antecedência. Até temos que oferecer bilhetes. E, portanto, é um bocadinho... Eu sei que não é culpa da... Não estou aqui a fazer críticas a nenhuma direção. Sei que isto é um problema já estrutural que vem do estádio, da forma como foi construído. Mas ainda na quinta-feira estivemos em Alvalade. E eu vou-lhe dizer, eu se tivesse o meu filho ali para entrar, eu não ia conseguir entrar, porque eu fui autenticamente abalroado e estivemos 40 minutos na fila. E eu às vezes penso, há coisas tão básicas hoje em dia no Sport. Eu gosto muito das ideias que disse agora e eu também sou da área da tecnologia e gosto muito desse lado, mas certo. Depois olhamos para um clube e é como o Ricardo diz, não há 5 mil euros para se fazer, sei lá, fizemos um site de estatísticas que eu duvido que alguém utilize aquilo. O Alvalade em casa, eu não sei qual foi o interesse de fazer aquilo, quer dizer, foi certo. Só demonstrar que se fez qualquer coisa. É uma pena. Já, por exemplo, a contratação do André Igreja foi uma excelente contratação e que tem dado frutos com os vídeos fantásticos que estão a ser feitos. Mas há coisas que, é como diz, são 5 mil euros e parece que andamos aqui ao tio-tio e não temos dinheiro para pagar isto. Olha, o Sporting tem de investir na digitalização para atingir públicos-alvo distintos, ok? Diversificados, certo. E de amplitude global, não é? Que é muito importante para a valorização da marca, para a reputação, não é? Notoriedade e penetração em novos mercados. Não há outra forma de o fazer. Nós temos que aproveitar estas pequenas oportunidades todas para termos mais receita. Exatamente. Eu vou dizer uma coisa. Uma coisa lhe garanto. Comigo não haverá sportinguistas a entrar descalço no estádio e a terem que deixar os cachecóis e os adereços no estádio. Comigo isso não acontecerá. Certo. E falando aqui em sportinguistas, no ponto 10 do seu programa, o Ricardo diz, na parte da família leonina, diz, e cito, são todos igualmente sportinguistas, mas na realidade, no Sporting, neste momento, um sócio não é um voto. E não são todos iguais. Há preferência por quem vive mais perto do estádio. Como é que é possível alterar esta lógica e qual é a sua posição em relação a tudo isto? Estamos a falar do um sócio, um voto. Exatamente. Era perceber a sua opinião em relação a esse assunto, porque parece que se tornou assunto do dia e mais com muito. A minha opinião é que este é um assunto que é um... que... Olha, o que eu vou dizer nem é bom quase politicamente. Não me traz votos politicamente, mas vou dizer o que é o que eu penso. É muito difícil. Nós sabemos que o Sporting, para alterar estatutos, tem que ser na Assembleia Geral. Nós sabemos que existe uma quantidade de sócios nas Assembleias Gerais que têm muitos votos, não é? E, portanto, você diga-me como é que você vai conseguir convencer sócios que são sócios há 50, 60 anos, não é? E que têm 12, 14, 15 votos, não é? Até uns têm mais. E como é que os vai convencer a passarem a ter um voto? Estes sócios acham-se no direito de que acumularam uma vivência com o Sporting, pagaram cotas durante muitos anos, pagaram nananã, e, portanto, têm direito àquela relação com o clube. Acham que têm uma relação, e têm uma relação íntima, porque é um amor de 50 e 60 anos, claro. Não esqueçam disto, pronto. Portanto, é legítimo que eles pensem nisso, não é? E depois, por outro lado, temos os sócios jovens, que também são sportinguistas, são jovens e também querem ter uma palavra a dizer. E depois têm dois votos, não é? Pronto, basicamente. E, portanto, ouça, como é que nós vamos conseguir mudar isso? Como é que vai convencer os sócios de 50 e 60 anos a abdicarem dos votos todos? Não vai. Não vai. Então, e não se podia criar aquela política de sócios nascidos a partir de ano X só conta com voto e a partir desse ano todos aqueles que forem sócios continuam só e apenas com voto? Olha, podia, e com essa sua ideia tenho pena que ela não esteja no meu programa, porque gosto muito dela. Não me tinha ocorrido. É verdade, não tenho problema nenhum em admitir. Gostava muito, é verdade. Poderia ser uma solução, mas mais uma vez não se esqueça de uma coisa. Tinha que ser mudado os estatutos. Exato. Uma revisão estatutária, claro. Que tem que ser aprovada pelos sócios. Pronto. Claro, vamos ver se os sócios mais antigos se revêem nisso ou não. Não é? Eu não tenho nada contra os sócios antigos, porque eu admiro-os muito, porque eles são um património do Sporting também, não é? Mas percebe? Portanto, estamos aqui a falar de um tema que, no fundo, é quase impossível de ser resolvido. Tem que ser com muita negociação. Se calhar ir reduzindo progressivamente. Agora, não, você não convence uma pessoa que chegou aos 85 anos, não é? E leva 70 anos de sócio a dizer, olha, você agora aqui, só vamos tirar, não tem 17, tem 1, não é? É difícil. É difícil, está a perceber? Portanto, não é que eu seja contra, ou nem é difícil, estamos a falar de um assunto, temos outros para resolver. Temos, Ricardo, 20 minutos para os dois últimos segmentos, que já vai ser assim um bocadinho mais rápido. Pedimos aqui um bocadinho mais de síntese nas respostas, se possível. Desculpem. Porque eu sei que nós poderíamos estar aqui 3 horas, mas é para manter aqui a lógica também e tentarmos que seja 1 hora e meia. E para ser igualitário depois com o outro. Igualitário com todos, obviamente. Claro, claro. Oh, Ricardo, no seu programa, na parte da formação... refere que a equipa feminina poderá jogar em Alvalade desde que o relvado permita, várias vezes. Equipas sub-23, a equipa B e as demais subs, que podem jogar num estádio à margem, na margem norte do Tejo. E a minha pergunta, e ao bocado falou de custos, estes custos já foram quantificados para que isto seja possível? E esta descentralização de Alcochete não é um erro estratégico, não só a nível financeiro, que vai ter custos muito de logística, como a nível desportivo? Porque, obviamente, as equipas treinam em Alcochete e depois vão jogar em estádios que não estão habituados. Portanto, gostaria de saber, porque aqui no seu programa não refere isso, se estes custos já estão quantificados e se isto não será mesmo um erro estratégico financeiro e desportivo. João, não me fale em custos, fale-me em investimento. Isso para mim não é um custo. Pois é. Você sabe que eu tenho no meu programa uma coisa que é a cidade do desporto. Não é? Sim, certo. E a cidade do desporto é cara. É cara. Mas voltamos àquilo que eu digo. Pode ser encarada como um custo, pode ser encarada como um investimento. E pode ser algo muito rentável e que ao longo do tempo consiga até arrecadar receitas que permitam ao Sporting Clube Portugal, não à SAD, ser autónomo sem precisar das receitas do futebol. Nomeadamente as receitas dos sócios do Sporting, não é? do futebol, não é? quem compra as cotas são pagas ao Sporting. E nós sabemos que grande parte dessas cotas são pessoas que vão ao futebol, não são todas pessoas que vão às modalidades, não é? Portanto, o facto de Alcochete... Em Alcochete... Alcochete é longe. Alcochete... como é que você diz a um miúdo que um pai que não tem possibilidades, que gostava de treinar, ele até tem um certo jeito para aquilo e etc, e o pai gostava de investir no miúdo, mas agora tem que sair todos os dias de Lisboa para ir para Alcochete, onde não há transportes, não há nada. Óbvio, nós não podemos fazer uma academia, uma cidade desportiva, que onde nós queremos desenvolver não só o futebol, mas queremos desenvolver as outras modalidades todas, num sítio que não tem acessos, num sítio que não é fácil as crianças lá chegarem, por exemplo. E esse sítio, se for bem feito, essa cidade do desporto bem feita, pode ser uma referência mundial. Podem todos aqueles que querem ser bons atletas, não só em futebol, mas nos outros desportos, em que o Sporting tem tradição, por exemplo, e é competitivo, e lá pode ser a formação de todos esses atletas, desde os miúdos até aos mais velhos, onde podem ir aqueles que lá têm que até residir, se calhar, aqueles a um nível já mais... E todos aqueles que fazem parte do desporto, entre aspas, amador, todos aqueles que vão ali, digamos, imagine, fazer treinos de hockey ou de handball ou de não sei o quê, e andam por aí a saltar por todo lado, e já nunca sabem onde é que eles vão jogar, e a que horas e etc, e onde é que eles treinam e onde é que... E sabe que o Sporting tem as equipas espalhadas por todo lado, não é? Há uns que vão ali, outros vão acolá, outros... Portanto, nós só temos a ganhar em ter um sítio que seja a referência, não é a referência do desporto, é a referência nacional e a referência internacional. Mas, Ricardo, aqui referia que era os jogos, não era os treinos, estamos a falar de duas coisas diferentes. Está bem, okay? Pronto. Os jogos, obviamente, temos um estádio que fizemos e que tem uma vida útil de mais ou menos 50 anos, não é? Pronto, temos um estádio. Temos um pavilhão João Rocha, está ali, não é? Pronto, há ali o multidesportivo, não é? Portanto, nós temos que aproveitar isso para os grandes eventos, para os grandes jogos, para tudo. Agora, tudo o resto, nós temos que encontrar lugar, temos que encontrar casas do Sporting, mas temos que centralizar as coisas, porque lá está, quero-me falar de custos, porque isso poupa custos, poupa despesa, não é? Você se juntar tudo menos e consegue agregar certos serviços para uma série de atividades e poupa dinheiro com isso, por exemplo, além de criar uma coisa que não existe, e o Sporting pode transformá-la em realidade, basicamente. Portanto, muito, olha, falou-me do futebol feminino. Porquê é que o futebol feminino não há... Atenção, se houver um técnico que vai dizer que o facto de lá jogarem 3 ou 4 equipas ou 5 vai dar cabo do relvado, e o relvado não aguenta, e só aguenta uma equipa ou não sei o quê, então se calhar temos de dar prioridade às equipes mais profissionais. Mas se for possível, Porque não trazer a família sportingista, os desportos em contacto com os sócios, que é ali que é a nossa catedral, é ali o nosso estádio, é ali que nós vivemos, não é? E depois ter um sítio para a formação. Ricardo, não diga catedral, porque assim é outro clube. Eu percebi a sua lógica. Exatamente. Tem razão. Ricardo, no seu programa não fala da Comissão Executiva da SAD. Já há nomes, pode acrescentar, pode divulgar os nomes, como é que vai dividir e como é que vai organizar a Comissão Executiva da SAD, para sabermos esses nomes? Eu tenho os nomes, mas sabe que há aqui um problema com o Sporting, sabe? É difícil arranjar pessoas que estão no meio, no setor, e que são muito competentes, não é? E poder anunciá-las, porque elas são administradoras aqui, ou ali, ou acolá, e depois nós vamos estar a dizer, não, mas se eu ganhar as eleições, ele vai deixar de trabalhar naquele banco, ou naquela seguradora, ou naquela empresa de publicidade, ou não é? E para vir aqui para a minha lista. E não pode acontecer. Até quando é a formação da própria lista, não é? Dos órgãos da Assembleia Geral e do... Isso já está definido e já está publicado, claro, está no seu site, temos, todos podem consultar. Sabemos bem quem é que tem que fazer o quê, para onde é que tem que ir. Temos pessoas que não estão na lista e que são altos executivos em Portugal e que estão preparados para vir dar o seu contributo ao Sporting, sendo eu presidente do Sporting. Isso aí, claro. Está tudo alinhavado, está tudo preparado. Deixa-me agora aqui fazer esta questão, que é, eu li a sua entrevista ao Record e falou da máquina composta pelo Amorim, o Antero, o Raul Costa, que já falou há pouco sobre isso, não é? Mas associar esta forma ao Antero Henriques, associá-lo e colá-lo ao Sporting, também não poderá dar aso que falem da sua ligação mais pessoal com o Adelino Caldeira, porque não é um nome propriamente bem visto aqui no universo leonino. Olha, há uma coisa que eu nunca fiz na vida, foi renegar amigos. Nunca. Posso lhe dizer o seguinte, quando comecei esta aventura, diziam assim, e tal, as pessoas vão-te ligar ao Dias Ferreira. E isso pode ser mau. Isso tem sido um bocado a aventura. Ou bom, pode ser positivo também. Não é? Para mim, bom, certamente. Exatamente. Claro. Este trajeto tem sido um trajeto muito de aprendizagem, sabe? De tudo, destas coisas que o Sporting também tem, que temos que nos ver livre delas. Diziam-me isso, o Dias Ferreira pode ser mau. E eu perguntava, mas vocês querem o quê? Que eu amanhã vá dizer que não conheço o Dias Ferreira, que não sou amigo do Dias Ferreira. Era o que me faltava. Jamais na vida eu fazer isso. Dias Ferreira é um grande sportinguista e é meu amigo. O professor já me deu provas disso. E, portanto, eu não renego. O Adelino Caldeira é o presidente de um órgão da Federação Portuguesa de Pádel. É uma pessoa que eu conheço há muitos anos. Vou fazer o quê? Vou dizer que não conheço? Vou apagar o meu passado? Não vou. Agora, o Adelino Caldeira é um dirigente do Futebol Clube do Porto. Quando está nas funções dele no Futebol Clube do Porto, eu serei um dirigente, quando estou nas minhas funções, no Sporting Clube Portugal. E eu vou fazer o melhor pelo meu clube. O Adelino Caldeira fará o melhor pelo clube dele. Agora, eu não vou dizer que não conheço o Adelino Caldeira. O Antero Henriques. Eu não estou a relacionar o Antero Henriques com o Porto, aliás. As relações... Não quer falar de outros clubes, mas pronto. As relações, se calhar, não são as melhores neste momento. Não sei se serão. Certo. Já estarão melhores ou não estarão. Não é? O que é certo é que o Antero Henriques tem ajudado o Sporting. Não se esqueça disso. O Antero Henriques tem ajudado o Sporting. Portanto, ouça, ganha com isso também, mas o Sporting tem ganho com isso. E, portanto, é de apreciar. Nós temos que parar estas separações eu como lhe digo, neste trajeto todo, cada vez que me sentava num almoço com uma pessoa, ou duas, ou três, ou quatro, falavam mal de uma pessoa, e depois eu sentava-me noutro almoço com essa pessoa de quem falaram mal, e ela falava mal dos outros, não sei o quê. Eu dizia assim, como é que eu vou montar uma lista? Quer dizer, eu não consigo ter uma pessoa na lista que não haja alguém que fale mal dela. Portanto, nós temos que deixar de fazer aquilo a paralysis by analysis, que é, nós temos que deixar de pensar em tudo o que as pessoas vão dizer se nós fizermos isto. Nós temos que pensar no que é que nós queremos fazer e em que é que nós acreditamos. Pronto, e eu tenho um futuro para o Sporting, eu tenho um plano para o Sporting e eu acredito que eu consigo desempenhar. E escolhi a minha equipa e tenho, para mim, tenho a melhor equipa do mundo. Se me perguntasse hoje, trocava alguém? Não trocava ninguém. São as pessoas que acreditam neste projeto, que se dispuseram a participar nesta aventura. Toda a gente sabe que é difícil, não é? Porque a equipa ganha, e quer queiramos, quer não, e eu posso achar, e se calhar muitos sportinguistas, que os sportinguistas estão unidos à volta do Ruben Amorim e da equipa de futebol, não é? Mas é difícil ganhar a um presidente que está, de certa maneira, associado a isso e que as pessoas possam entender que a razão do sucesso do Sporting é esse presidente. Eu não acho. E mais do que isso, e mais importante do que não achar isso. Porque eu, como lhe digo, também não vim aqui, quando eu falo e aponto críticas à gestão, eu não estou a apontar críticas pessoais a ninguém. E a minha campanha não se baseia em falar mal dos outros. Eu gostava de conseguir passar aos sportingistas aquilo que é o meu projeto, que até é bom que hoje conseguimos esclarecer aqui uma série de coisas. Agora, falar, ouça, listas notáveis, que as pessoas falam muito. Ouça, eu já vi muitos que estiveram com o Varanda e antes estiveram com o Bruno Carvalho e depois deixaram de estar e depois foram os maiores críticos daqueles com quem tinham estado e os maiores opositores. É ao sabor do vento e vale o que vale. Eu não me revejo num Sporting elitista. O Sporting é do mundo, é de todos, ok? E, portanto, eu ouça, eu neste período de tempo, como vos disse, é algo que eu retiro deste processo, que é eu ter conseguido, nestes contactos que fui fazendo, sentar à mesa a discutir Sporting, várias sensibilidades que apertaram a mão. E, no final, saíram de contentes com os outros, apesar de até ter ideias diferentes. É isto que eu quero, é unir verdadeiramente o Sporting. Está a ver? Portanto, temos que parar destas coisas, é amigo do outro, é não sei. Ricardo, vamos para as últimas três perguntas. Acho que passou a mensagem. Agora vamos para as últimas três perguntas. Temos 8 minutos, mais coisa, menos coisa. Infelizmente, merecia um bocadinho mais tempo, mas realmente para falarmos um bocadinho de tudo era difícil. Como é que o Ricardo analisa as modalidades? Vamos falar das modalidades. O Sporting é um clube eclético, fortíssimo a nível das modalidades. Como é que analisa as modalidades destes últimos anos e de que forma é que olha para os próximos anos e como é que olha para os orçamentos, para a competitividade que temos que ter nas modalidades e que tem sido fruto de vários títulos nestes últimos anos? Eu acho que, veja lá ver, se eu vou àquilo que quero e àquilo que eu quero. Ok? Uhum. Que é dizer... E se quiser acrescentar a formação nas modalidades, que é uma coisa também pouco falada, também pode, e juntamos já aqui duas numa. A minha cidade do desporto é para isso mesmo. É para isso que é a cidade do desporto. É porque o Sporting é um clube de formação. Okay? Deve ser um clube de formação. Nós temos essa tradição. Temos ao longo, nós já formámos dezenas, centenas de campeões de tudo e mais alguma coisa. É só irem ver os troféus todos que o Sporting tem. Portanto, modalidades. O Sporting Clube Portugal, agora vamos tirar daqui a SAD, não é? O Sporting Clube Portugal, não se esqueça de uma coisa. O Sporting Clube Portugal tem tido sucesso em muitas modalidades ultimamente. Mas olha, quem anda no desporto, não estou a dizer no futebol, no desporto, sabe que o desporto é, hoje em dia, é tão profissionalizado que é quem ganha normalmente é quem trabalha mais. Está a ver? É o gajo que ganha diz: tiveste muita sorte. Não, pois, eu quanto mais sorte tenho, quanto mais trabalho, mais sorte tenho. Portanto, nós nas modalidades, nós temos que conseguir que o Sporting Clube Portugal consiga ter as modalidades e seja uma entidade autónoma e consiga suportar as modalidades. O Sporting tem que conseguir ter uma vida sem estar sempre dependente do futebol, porque o Sporting é muito maior do que o futebol. Está a ver? Ora, lembre-se de uma coisa. No desporto não há resultados imediatos. Ninguém chega aqui hoje, até equipas, contrata 15 gajos que são os melhores do mundo e pensa que logo vai ganhar. Não existe isso no desporto. Senão o PSG ganhava a Liga dos Campeões facilmente. Já devemos dizer. Sobretudo nos esportes de equipa. Isto não existe. Existe processo, existe a mentalidade vencedora, existe aprender a ganhar, a chegar lá, a bater à porta tantas vezes que há um dia que ela se abre e é nossa. E depois aí já sabemos o que é que aquilo é e queremos lá estar dentro outra vez, que é em vencer. Está vendo? Isto é um processo no desporto que pode levar anos. Mas lembre-se de uma coisa. As modalidades do Sporting, eu creio que foi 2017, por aí, ou 2018, houve um ano em que se investiram as despesas do Sporting foram para aí 20 milhões. Nós duplicámos quase 23 milhões. 23 milhões. Nós duplicámos o orçamento dos adversários, não sei o quê. Fizemos um investimento gigante. Não ganhávamos no futebol, mas ganhávamos nas modalidades. Portanto, o Sporting já vem ganhando em modalidades, não se esqueçam disso, não apareceu agora. E, obviamente, que essa construção que é feita desde algum tempo atrás, não é? Vai dar resultados. Eu não me espanta nada que o Sporting, nos próximos anos, continue a ganhar numa série de novidades. Porque já está enraizado. O Sporting, quando entra em campo, acredita que vai ganhar. Acredita que faz parte daquela elite. Acredita que aqueles gajos que estão à frente deles são piores. E mesmo que estejam a perder no último minuto, vão lutar para ganhar. Aliás, a nossa equipa de futebol com o Ruben Amorim, e foi isso que fez quando ganhámos o Campeonato Nacional. Quantas vezes estávamos aos 82 minutos a perder 1-0 e ganhámos o jogo? Quantas? Isso só acontece quando realmente os jogadores acreditam. não é? Portanto, a nível das modalidades, para ir à sua questão, que estou-me aqui a perder, você tem razão, porque diz que eu me alongo, é verdade. Eu alongo. É normal. Porque eu me entusiasmo um bocadinho com isto. Claro. E Sporting. E normal. Porque eu sei o que é que se pode fazer. Sim, nós podemos ser muito melhores, nós podemos melhorar em muita coisa. Mas pronto, o Sporting Clube Portugal tem que ser autossustentável, tem que criar mecanismos para ele poder sobreviver. E obviamente que, tal como no futebol, temos de ser um clube de formação, também temos de ser um clube de formação nas modalidades. Também temos que o ser, não temos que andar aí a contratar este e aquele, temos que ir buscá-los à nossa formação. Como é que se faz boa formação? Boa formação faz começando muito cedo, com bons técnicos, com boas infraestruturas, com dinheiro para sustentar, não é? E depois isso vai ter frutos. Ao fim de 5, 6, 7, 8, 9, 10, aqueles jogadores todos que cresceram em conjunto, a jogar juntos, etc., aquilo vai dar alguma coisa. Não é? Ou vamos pelo menos, o meu coach na América dizia-me sempre assim: Ricardo, tu tens que jogar muitas vezes e tens que chegar aos últimos 9 buracos e estares em posição de poder ganhar. E vai haver um dia que vais ganhar. Se tu vieres lá muitas vezes, tu vais ganhar. Pronto. E quando aprendes o que é ganhar, o trabalho que dá para ganhar, não é? Tu, como é que tu acreditas que vais ganhar? Tu acreditas logo a princípio, quando entras no campo e dizes assim: eu fiz tudo o que era possível para chegar aqui hoje e dar o meu melhor. Não dormi tarde, não andei a comer comidas não sei o quê, não fiz não sei o quê. Portanto, isso tudo faz parte do ganhar no desporto. Certo. E não é só no futebol e nas modalidades. Está a ver o que eu estou a dizer? Portanto, há uma escola da vida do desporto para criar uma mentalidade vencedora. E se nós a podemos começar cá em baixo, não é? Na formação, não é? É óbvio que esses miúdos, veja hoje em dia uma coisa. Mas não esqueça, Ricardo, que as modalidades é tudo estruturas amadoras, quase tudo. Muito pouco profissionalizadas, não é? Está bem. Ouça. E esse é um problema. É verdade. Mas ouça, mas garanto-lhe uma coisa. O Sporting tem 3 milhões de adeptos. Nós vamos encontrar adeptos com amor suficiente pelo Sporting que consigam influenciar de alguma forma que o Sporting possa ter verbas para alimentar essas modalidades e ser competitivo nessas modalidades. Claro que há umas que conseguimos ser mais competitivos. Outras não, não é? Porque temos equipas, pá, o handball, sei lá, a Dinamarca, a Suécia, ou não sei o que. Há países em que têm alguma tradição em alguns desportos, não é? Mas há outros que o Sporting também tem, não é? Nos anos 80, quem era o maior do corta-mato? Claro. Quem ganhava o Sporting em corta-mato naqueles anos? Lá ninguém. Não é? Pronto. O que aconteceu ao corta-mato, não é? Olha, pergunto-lhe assim, eu acho que a estratégia, não quer dizer aqui um disparate, mas as nossas equipes de futebol hoje em dia, as de escalões subos, não é? Não estão a ter muito bons resultados. Eu bem sei que eles andam a jogar os mais jovens no escalão acima. Andam a jogar mais acima, e é uma estratégia, acho eu, que será do Ruben Amorim, não faço ideia. Não sei se há um diretor de futebol que faz isso, não sei quem é que desenha essas coisas. Sei que isso está a acontecer, que é pôr os jogadores na categoria acima, para eles irem logo mais habituados a um ritmo tal. Está bem. Mas não se esqueçam de uma coisa. Esses jogadores não estão a ganhar. Esses jogadores estão a jogar durante 5, 6, 7 anos e nunca ganham. Sabe? Epá, e ganhar, tem que se aprender a ganhar. Mentalidades vencedoras não nascem num segundo. Tem que haver líderes, exatamente. Tem que haver referências. Tem que haver referências. Essa é outra coisa. O Sporting tem que aproveitar melhor as referências que tem. O Sporting tem que pôr essas referências em contacto com esses jovens que querem ser os melhores do mundo lá à frente. E é uma outra coisa que o Sporting também não aproveita mais. Sem dúvida. Ricardo, havia aqui ainda muita coisa para falar, nomeadamente dos estatutos e mais coisas, mas vou terminar mesmo com uma parte dos estatutos. O artigo 49, que está na gaveta. Há revisão muito interessante. Há aqui algumas ideias que eu gostava de falar consigo, mas pronto, olha, paciência, não vamos ter hipótese. A questão da candidatura com mais 50% dos votos da segunda volta, a questão do i-voting, a descentralização dos votos nos núcleos. Finalmente alguém fala aquilo que nós andamos há 5 anos a dizer aqui no Sporting 160, colocar a coisa mais fácil do mundo. Está no seu programa, diga-se passagem. Está no seu programa, diga-se, é verdade. Nós tratamos de falar disso aqui, de colocar uma cabine de voto em vários núcleos e não precisam de ser em todos, pode ser em alguns que deu para o mesmo. Mas termino com a última, que é, a fim de restabelecer a paz entre todos os sportinguistas, colocar a votação em AG aos sócios, a possível reintegração de todos os sócios que tenham sido expulsos do Sporting, que não tenham sido condenados por crimes. Os sócios decidirão. Como é que isto é um ponto polémico. É um ponto polémico, Ricardo. Tem noção disso. Com certeza. Naqueles almoços de amigos, de certeza que tem uns que são muito a favor e outros completamente contra. Ah, sim. Então, mas espera aí. Lá está. Ainda bem que eu estou aqui hoje para poder explicar estas coisas, ok? Que é o seguinte. Lá está. Às vezes o texto não sai da forma que nós queremos. Em primeiro lugar, essa situação, e até houve uma nota num jornal, num artigo, da bola do Dias Ferreira, houve outro do Henrique Monteiro, que falava exatamente disso e dizia assim: isso já está previsto nos estatutos. Okay? Certo. Essa votação, ou seja, qualquer sócio que tenha sido expulso, ele por si só, exatamente, já pode manifestar essa vontade e pedir isso, ok? Pedir a reintegração como sócio, que terá que ser votado na Assembleia Geral. Nós, Conselho Diretivo, não temos o poder para reintegrar nenhum sócio, nem podemos propor, claro, nenhum sócio que não queira ser reintegrado. O que eu estou, exato, a dizer é que, ouça, o Sporting e os Sportingistas têm que ser capazes de enterrar o machado de guerra. É o que eu quero dizer. Esta visão não contempla ninguém em particular. Certo, não, claro, não, apenas reforça a ideia de que, desde que respeitem os princípios, os valores e as regras do clube, todos têm lugar no Sporting. Está a ver? O que eu gostava é que eles entendessem e que pá, enquanto presidente do Sporting, a minha vontade, não é? A minha opinião, a minha vontade não são nem serão soberanas. Eu não mando no Sporting. Por isso é que eu quero os órgãos autónomos, não é? Serão sempre, sim, os sócios a decidir o que é e para onde é que vai o Sporting. O que eu vos quero garantir, e às pessoas, quando apresento isso, é que comigo estarão sempre abertas todas as portas que conduzam à união da família Sportingista. E definitivamente encerrados os caminhos que permitam a divisão, as quesílias, o clima de guerrilha, que condiciona o sucesso do clube, ao fim e ao cabo. Está a ver o que eu estou a dizer? Portanto, eu não sou a favor de nada agora. A direção vai rindo. Não, o que eu estou a dizer é: se esses sócios, porque a gente sabe que alguns desses sócios causam polémica dentro, certo, do universo sportingista, se esses sócios entenderem pedir a sua reintegração, a direção, não será a direção que vai dizer, se isso for bom, vote, a Assembleia Geral vote, mas tem que ser a Assembleia Geral a aceitar, e os sócios decidem. Nós, claro, não temos poder, isso está previsto nos estatutos. Última pergunta, para Mariana, só para terminar, eu já sei que estamos a passar 2 minutos, mas só mesmo para terminar. Gabinete Olímpico, o projeto olímpico parece que desapareceu do Sporting. Há alguma ideia na sua cabeça para isso? Parece que de um momento para o outro deixamos de ser um clube com pergaminhos nos Jogos Olímpicos absolutamente inacreditáveis. Acho que nem vale a pena estar a referir, temos variedíssimas vezes falar disso aqui. Houve até a criação do Gabinete Olímpico, depois o Gabinete Olímpico ainda existiu nesta direção, depois foi desaparecendo e de um momento para o outro, enfim, desapareceu quase na totalidade. Até houve atletas, nomeadamente, por exemplo, a Dária no judo, que deixou de ser atleta de Sporting, praticamente ninguém soube. Há alguma coisa em relação ao Gabinete Olímpico? E termine a mesma última pergunta. Olha, eu sou um desportista, representei a seleção 67 vezes, creio eu. Na altura, o desporto que eu jogava bem não era olímpico, depois passou a ser uma modalidade de exibição. E sou da opinião que o Sporting tem que estar em todas as frentes. E o Sporting tem que ser o melhor naquilo a que se dedica e que tem que tentar ser o melhor. Obviamente, com um clube com a tradição, clube Sporting, Clube Portugal, vou dizer outra vez. Certo. Não estamos a falar de futebol, não é? O que é que aconteceu? Ah, desculpe, estava aqui a ver uma sombra, me atrapalhei. O Sporting tem que ter atletas olímpicos. O Sporting tem que investir nos atletas olímpicos. Porque o Sporting tem que ser um clube de referência. E um clube que não tem referências não pode ser uma referência. Entende isto? Um clube que não tem referências não pode ser uma referência. O Sporting é gigante. Já viu o trajeto esportivo que o Sporting tem nos últimos 116 anos? Você viu a forma como nós fomos elogiados ontem, anteontem, pela imprensa estrangeira, a ver o que é que o Sporting fez naquele, sim, estádio? Sim, eu acho que já falei disto. Emocionei-me, olha, a última vez que tinha-me emocionado assim foi no discurso da Maggie Rocha no pavilhão João Rocha. Também, certo, também me emocionou, não sei se vocês assistiram ou não assistiram, assisti, e foi uma coisa que também me emocionou muito, porque é uma grande prova de sportinguismo. Eu sou da geração, já sou mais velho, sou da geração que aprendeu a amar o clube e a vivê-lo como o presidente João Rocha. E é em quem me revejo. E é por isso que eu defendo que a SAD deve ser sempre do clube, dos associados. E os associados são o nosso maior ativo, não é? Ora aí está. Ora aí está. Tem que nos tratar bem, não é? Sem dúvida. Precisamente. Precisamente. E já em tempo de descontos, Ricardo, vamos terminar aqui com uma mensagem, mas peço-lhe uma mensagem final com um desafio de serem 30 segundos para incentivar os sportinguistas a irem às urnas no dia 5 de março. Olha, ok, 30 segundos, vamos lá ver. 30 segundos, ok. Um minuto, não há problema. Ir às urnas dia 5 de março, não posso deixar de dizer que acho que foi uma muito má ideia a marcação da data durante um dia de jogo do futebol. Cada um entenderá ou dará a sua explicação a porque é que isso foi feito dessa maneira. Garanto-lhe que, quer dizer, não sou eu, mais uma vez, não é o Conselho Diretivo, é a mesa da Assembleia Geral, mas quando for eu, são órgãos autónomos e, portanto, a mesa da Assembleia Geral decidirá autonomamente e não terá qualquer tipo de influências de outros órgãos ou de outros interesses. Quando for eu, assim será. Não sei se agora é, se não é, mas cada um interpretará como interpreta. Portanto, acho muito má ideia. Até os sportinguistas às 8 da noite têm que se ir embora, querem ir ver o jogo, os delegados não vão poder ver o jogo, etc. O que é que eu digo aos sportinguistas? Que já vão em 20 segundos. O que é que eu digo aos sportinguistas? Digo assim, sportinguistas, não tenham medo. Não tenham medo da mudança. Tudo o que nós fizemos bem até agora e temos feito bem é para manter. Vamos fazer melhor. Vamos levar o Sporting a caminhos ainda mais altos. Não tenham medo, não se agarrem àquela coisa do ai, agora para manter a estabilidade, ou para manter isto, ou porque este agora estamos a ganhar, ou etc. Nós não queremos ganhar 19 em 19 anos. O que é certo é que nós queremos fazer reestruturações no Sporting que lá à frente nos façam ganhar mais e nos tornem um Sporting ainda maior. Portanto, não tenham medo, olhem para as coisas como elas são no Sporting. Venham, acreditem neste projeto e eu cá estarei, não deixarei ninguém para trás e sou leal às pessoas e revejo muito nas máximas do Sporting. E, portanto, espero que acreditem nisso e arrisquem, porque a vida também é arriscar. E assim terminamos a primeira entrevista destas eleições do Sporting ao candidato da lista B, Ricardo Oliveira. Aproveitar para agradecer ao Ricardo a presença aqui no Sporting 160 de hoje e aproveitar também para agradecer a todos aqueles que acompanharam este programa em direto e que terão a oportunidade de o ouvir ao longo dos próximos dias. Relativamente ao Sporting 160, voltamos na próxima segunda-feira com o nosso horário habitual. Uma boa semana a todos. Viva o Sporting Clube. Viva o Sporting. Viva o Sporting. Viva o Sporting. Viva o Sporting.